Bem-vindo ao Panaca Centauri. Processando dados. Acessando e-mails. Iniciando leitura. Então, gente, aquela sessão de recadinhos em menos de 2 minutos, só que agora eu tô meio enferrujado, então talvez menos de 5 minutos. Lembrando que o nosso podcast ele vai ficar um pouco sem periodicidade, por enquanto, a gente não sabe quando a periodicidade volta ainda, mas todo mundo tá meio que numa época de repensar a vida, que o Bonkowski, eu e nós dois mesmo. Sabak tá não, sempre Sabak repensando não. A vida, né? Agora a gente tá no Podflix, então vocês podem ouvir a gente pelo Podflix e vocês podem, sei lá, curtir os nossos podcasts no Podflix pra dar um up lá no nosso conteúdo, sei lá como é que funciona aquela porra. Se vocês quiserem assinar o feed, tá no post e recomendo que o façam. Assinem o feed, escutem pelo iTunes, escutem pelo agregadores. Se puder, avaliem o podcast, considerando a periodicidade, que a gente vai voltar com a periodicidade, tá? Olha, ah, e eu avisei. Eu acredito. Que nós acreditamos. Ah, o Bukowski tá de volta, inclusive. Ele não morreu. Eu estava no último também, não precisa relatar isso. Ah, é verdade. No último eu cheguei a falar que esse podcast ia ser bem pretensioso. É, a gente desistiu. Replanejamento, né? Prioridade. Porque o tema não podia demorar muito pra lançar, senão ficaria muito atrasado. Se bem que já tá um pouco, né? É, esse podcast já tá um pouco atrasado, então a gente teve que lançar esse mais rápido. E a gente quer dar mais um tempo pra gente se planejar bem nesse cast pretencioso que, ó, tá certo que se a gente não tivesse todo mundo meio fudido, replanejando a vida, provavelmente já teria lançado. Mas, acasos. É uma desculpa pra fazer uma edição melhor. É o que a gente tá usando. É. Mas não necessariamente o que vai acontecer. Nunca saberemos. É, mas já tá bem planejada a edição. Não tá sendo feita. Não, mas tá bem planejado. Tá sim, eu já editei 2 minutos. Yes! E não esqueçam de mandar e-mails pra tanakacentai@gmail.com, porque apesar da gente não tá lançando com periodicidade, a gente tá lançando e a gente vai continuar lançando. Inclusive tem um monte de podcast gravado como nunca teve antes. E 3 têm potenciais para serem dos melhores do Tanaka. Fica o spoiler. Verdade, não é esse. É os outros 3, no caso. Não que esse seja ruim, né? Mas é só um cast normalzão. É, os próximos 3 estão realmente bem acima da média. Enfim, e partindo pros e-mails, que já que vocês não mandaram, né, só tem um e-mail, shame on you, shame. A gente tem um e-mail do Elton Félix, de 25 anos, lojista de São Paulo SP. Ele já comentou lá no blog algumas vezes, já comentou na página, inclusive, Elton, valeu. Ele começa, olá pessoal do Tanaka, beleza com vocês? Não. Levando. Mas ele manda e-mail sobre o podcast 15, que foi sobre o motivo da gente assistir anime, o porquê assistimos anime. E ele diz que esse é um dos podcasts preferidos dele e nos parabenizou, foi um dos casts preferidos dele, no caso, nos parabenizou e pediu pra que a gente continuasse com a qualidade. Ele fala que desde que era criança começou a assistir anime, que gostava de assistir desenho, o máximo de desenho possível, antes que a mãe dele chegasse, porque a mãe dele monopolizava a televisão, né? E ele continua assistindo depois de adulto por causa da diversidade, né? Já que ele gosta de, ele diz aqui que ele gosta de desenhos em geral, só que o anime ele tem isso da diversidade temática que, como a gente comentou, não tem em outros lugares, né? E hoje em dia ele diz aqui que continua assistindo porque ele pega, tipo, 2 ônibus pra chegar no trabalho dele. Ele fica, tipo, 1 hora no ônibus. Então ele consegue ver por volta de 4 episódios por dia dentro do ônibus. Então isso acaba tomando o tempo dele. Acaba sendo o passatempo dele, né? E ele fala que com série, tipo, série americana não funcionaria porque tem 40 minutos e ele troca de ônibus no meio do caminho. Então ele teria que parar o episódio no meio, né? Essa troca de ônibus, pelo que eu entendi, né? Sim, sim. Ele teria que assistir pausando e isso não seria tão interessante. Ele disse que não tem um motivo tão filosófico quanto a gente. No final das contas, o nosso motivo também não é tão filosófico, mas a gente gostou de pegar o nosso motivo pragmático e tentar se aprofundar nele, né? Mas no final das contas, a gente assiste porque a gente conhece pessoas que assistem e gosta de comentar com elas e a gente assistia desde criança, então virou meio que um hábito, né? Mas ele diz aqui que não é o único, deve ter outros ouvintes nessa. Eu gostei bastante desse e-mail. Eu acho até que o nosso motivo não é filosófico. Eu acho que isso veio depois, sabe? Depois da gente parar e pensar, não, por que a gente continua assistindo isso? Por que eu não vou fazer outra coisa, sabe? E aí a gente veio com os motivos que a gente comentou no podcast, né? Lido o e-mail, que por vergonha de vocês só tivemos um. Que isso? Como assim? Como assim? Vamos também comentar sobre três comentários no blog relativo ao Tanaka Sentai 16, que foi sobre as expectativas para a temporada de verão 2016. E começando com o comentário do Só Mais Um Aleatório, que provavelmente é o nome do site dele, né? Ele diz no comentário que Orange e Berserk são os animes que com certeza ele vai assistir, mas pretende agregar mais alguns para poder acompanhar. Olha, escolheu um bem e escolheu um mal. Espero que ele não esteja assistindo Berserk. Nesse momento, ele deve estar muito arrependido já. Vai que ele gostou. Espero que não. Espero que nosso público não tenha gostado daquilo. E digo mais, e quem não gostou, espero que não reflita para o gosto sobre TQ, porque é outra coisa. É que o diretor de TQ é o mesmo de Berserk. Olha só. Próximo comentário é do já famoso por aqui, Carlos Leonardo. Dessa vez ele mandou um comentário ao invés de um e-mail. E ele diz que o João teve a melhor entrada dos nossos podcasts. Eu não sei, eu acho que a entrada do Pedro no primeiro podcast que a gente fez essas entradas de Sentai foi a melhor de todas. E eu acho que vai ser pra sempre. Ah, sim, sim. Menino Pedro sempre inovando. É, e ele também disse... É engraçado porque ele manda o um comentário redirecionando a palavra ao João, como se o João estivesse lendo. É, ele disse, até que enfim você apareceu no Tanaka Sentai. Tipo, alguma hora o mito teria que aparecer, né? Obviamente. E pretendemos disse... chamar o João muito mais outras vezes pra ficar ouvindo o chamado, porque ele incomoda demais. Já é uma pessoa muito legal, mas ele precisa aprender a gravar um podcast. Não, a gente vai chamar mais ele, a gente vai chamar. Sim, sim. E ele diz que não tem certeza que vai assistir todos os animes citados, mas ele vai tentar pegar alguns e agradece pelas dicas. Olha, não vê Berserk, por favor. É, ó, animes pra tu assistir, Mob Psycho, de certeza, vai assistir essa porra agora já. É, 91 Days... A Mamoto Inazuma, Orange e a Manchu? Ah, eu diria que o Banania, se você tiver interesse. São as nossas recomendações. Vai lá, Days talvez, mas o segundo episódio me desanimou bastante. Dê mais alguns Days pro Days, pra ver se ele melhora. E o último comentário é do Danilo Rua. Ele comenta, todas as vezes que você fizerem um podcast sobre recomendações, listas de expectativas, coisas do tipo, listem os nomes dos animes citados na descrição do post, por favor. É a terceira vez que dizem isso pra gente, né? E eu pensei numa ideia de quebrar o galho, que é toda vez que a gente fizer um podcast sobre temporada, a gente linka nos links úteis a nossa pauta pra eles darem uma olhada nos animes que a gente listou. Porque se a gente colocasse todos os animes no post, ficar um post muito gigante e ia ficar um pergaminho. Atrapalhar. Ia ficar o post muito grande e, tipo, pra que vocês iam escutar o podcast? Se bem que a lista não faz nenhum sentido, né? A lista... Tipo, se a gente só colocar a lista, a pessoa só for ver a lista, não faz sentido. Que ela não vai entender nada do que a gente quer ali. Não, acho que é uma boa ideia. Acho que dá pra gente linkar a pauta assim. Independente de ter a pauta, escute o podcast. É, exatamente. Enfim, vamos pro programa? Vamos pro programa. Processamento de dados finalizado. Enquanto isso, com Luquita da galera. Leonardo Bonkoski, o editor movido a café gelado. O Sakami Master Race. Eduardo Eugênio, o Yabu que come pipoca na balada. A Wade, coolest girl morphing. Sérgio, o escritor de fanfic de iCarly. Vai, ganhe! Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Por que, Kenji Nagasaki? Por quê? E juntos, nós somos o Tanaka Sentai! Então, gente, estamos aqui para mais um programa que não dá para dizer porque é tradição, porque é tipo segundo, mas um dia vai virar tradição. Segundo naquelas, né? Uma versão adaptada do último, né? Porque o último a gente só falou das coisas ruins da temporada. É porque a temporada passada a gente teve o curioso caso de ter só anime ruim e três muito bons. Três não. Teve mais os dois ali que era continuação e a gente acabou não falando porque era continuação. O resto dava para tudo colocar no ruim ali. Então, essa temporada teve muita coisa legal, mas não teve muita coisa que a gente gastaria um programa inteiro falando sobre. Então a gente não vai falar só dos ruins dessa vez, até porque não teve muita coisa muito ruim e ofensiva também. Só pra deixar anotado, eu gastaria um programa falando de Boku no Hero, mas não só do anime. A gente já gastou um programa, Eugênio. Você não conta, Sérgio. Mas tem um programa de Boku no Hero no site do Sérgio, o Chato Supremo. Qual que é o número, Sérgio? É o 16. Tá, procurem lá. O único que a gente vai gastar um programa falando vai ser o de Kisniver. A gente vai fazer um programa sobre Kisniver. Luluco era muito bom, mas eu acho que por ser curta e por a gente já tá falando de onda Trigger e eventualmente a gente vai falar da Trigger. Luluco tem muita referência a Trigger em si. Falar de Luluco é falar de Trigger. Então a gente não vai gastar um programa inteiro falando dele, do Luluco, né? A gente vai falar aqui só nesse programa mesmo. Mas já fica claro que foi o melhor da temporada e quem discordar não manja. Verdade. Luluco é o melhor da temporada. Enfim, a gente vai falar de tudo. A gente vai falar de tudo que a gente quiser falar. Até porque a gente assiste coisa pra caralho pra fazer o Awards pra vocês no final do ano. Então a gente quer comentar sobre isso, né? Confesso aqui que dos 14 desenhos que eu assisti nessa temporada, grande parte deles foi graças ao podcast de vocês antes da temporada sair. Olha só. Nossa, vamos falar disso. Porque tipo, a gente falou muito hype nessa temporada. E eu acho que a gente tinha motivos pra botar muito hype nessa temporada. Só que foi tanto flop. Os motivos que não quiseram se alinhar pra... com a realidade. Alguns flops foram mais, tipo, por conta justamente da expectativa, sabe? Animes que, tipo, porra, tem tudo pra ser bom. O anime foi ok, não foi ruim, mas comparado ao potencial que ele tinha, tipo, caralho, que bosta, né? Boku no Hero. Ainda bem que ele falou que Big Hero ia ser uma grande uma bosta. Joker Game. Foi uma Joker Game bosta, né? Joker Game acho que foi o maior flop, né? Dessa temporada. Eu tava reparando pra cara do Joker Game. Não, mentira. O maior flop foi o Mayoiga. Mayoiga, tu tinha o diretor do Shirobako e de... o outro lá, Prison School, né? Ano passado. O cara dirigiu Joker dois anos. Era mais interessante. Joker Game tinha uma premissa mais interessante que o Mayoiga, sinceramente. Eu fui mais pelo diretor. Eu tava na do Pedro também. O Joker Game eu só tava achando o character design bonito e no final das contas até o character design foi um flop. Joker Game foi um flop maior porque, tipo assim, Joker Game tinha tudo pra ser um anime bem único. Tipo, porra, uma temática massa, tipo, Segunda Guerra, um char design que parecia interessante, uma animação interessante, tal. Aí como o anime foi ok, ele foi aquele medíocre, você fica tipo, tá, né? Agora Mayoiga, dava pra colocar hype nele por causa de aspectos, como o Igor falou, mas cara, ele foi tão ruim, mas tão ruim que valeu a pena, sabe? Ele é engraçado que você pode falar, tipo, cara, eu assisti Mayoiga inteiro, eu sobrevivi. É, tipo, tu vê a batalha de rap do Banco Muçulmano. Exatamente. Você tá falando que o Bambam é melhor roteirista que a Mariokada? Não, mesmo nível. A gente errou também, ó. Sailor Moon, a terceira temporada foi, tipo, bem melhor que as outras. Caraca, verdade! Nossa, a gente errou muito em Sailor. Caraca, velho. Nossa, aquele cast a gente errou tudo, basicamente, né? A gente errou no que a gente não queria errar. Eu falei que tinha gente boa trabalhando ali e vocês falaram, não, vai ser uma merda de qualquer jeito. Sério, alguém botaria fé na Toei? Foi uma surpresa. Tem que eu surgir na Toei. E fique claro, isso não quer dizer que Sailor Moon Crystal é bom. Só não é o que era antes. É, porque, né, pra ser que nem antes, ia ter que ser bem ruim mesmo. Mas é uma pergunta pra vocês que assistiram, porque eu dropei, tipo, no episódio 5 da primeira temporada. As Tessas continuaram ocupando 50% da cara? Não, eles melhoraram bastante a produção, principalmente muito por influência da troca do diretor. E acho que a primeira coisa que ele fez foi, vamos eliminar essas transformações em CG que são horríveis e fazer em 2D. E as transformações ainda demoram 5 minutos pra terminar. Mas olha só, a gente acertou em alguns. A gente acertou em Luluco, a gente acertou em Bungo Stray Dogs. De alguma forma a gente acertou em Bungo Stray Dogs, porque a gente falou que podia ser muito ruim e foi. Luluco a gente acertou, porque o Luluco foi melhor do que a gente achou, hein? Melhor do que tu achou, eu achei que ia ser tão bom quanto foi, sinceramente. Olha, tu é um fanboy enviado do Imaishi. Eu sou um fanboy enviado do Imaishi. Eu sou muito fanboy do Imaishi. Vocês sabem que eu sou. Então acontece. Kageyoshi Show foi tão. Eu acho que foi pior do que eu imaginava, mas a gente falou que ia ser bem ruim. Kabaneria foi tão genérico quanto possível. Apesar de ter sido muito mais bonito do que a gente podia esperar. É, a gente acertou alguns. Jojo a gente acertou. Kabaneria teve umas músicas legais, hein? Ó, vocês erraram em Beyblade. Verdade. Isso tu que tá dizendo, né? Eu não sei de nada. Nossa, a gente errou feio em Kurumukuro, hein? Vixe, Kurumukuro foi tenso. Tá, vamos começar pelos animes infinitos que nem terminaram e nem começaram nessa temporada. E daqui eu sei que só eu tô vendo um desses, que é o Dragon Ball Super. Continua uma merda, fim, ficou mais chato agora. É isso aí, é isso que tem de Dragon Ball Super nessa temporada. Agora os animes que começaram, mas não acabaram nessa temporada. Tipo, que vão ter mais de um cur. É, pro Kurumukuro, ReZero, Jojo. É, eu acho que a gente podia começar pelo melhor, só que pior, o Gyakuten Saiban. Vocês viram isso? Saiban. Eu vi uns episódios. O Phoenix Wright. Also known as Phoenix Wright. E eu sei como tá a animação porque eu vi os primeiros episódios, então acho que eu posso comentar um pouco. Os primeiros episódios, ele é muito mais ofensivo do que todos os outros, assim. Que os outros não sejam ofensivos, é que esse é só mais ofensivo. O que mais me surpreendeu é que Gyakuten Saiban provavelmente vai ser daqueles animes infinitos e vai provavelmente adaptar todos os jogos, ou pelo menos a trilogia original. Vai adaptar só os dois primeiros. Confirmado é só os dois primeiros. Nem tinham confirmado o segundo jogo, tá? Confirmaram por agora. O segundo jogo tinha sido confirmado antes do anime estrear, que ia adaptar o segundo jogo. Tem um amigo meu, o Lex, lá do Teatro Supremo, que ele é, tipo, viciadaço em Ace Attorney, e ele tava me mantendo informado antes do anime estrear. Aí ele mandou a notícia de que ia adaptar os dois primeiros jogos. Só que assim, o anime até agora não teve uma média de episódios, não informou quantos episódios vai ter. Então, tipo, não dá pra saber se vai adaptar os dois jogos, se vai ter casos fillers, não dá pra saber. Vamos concordar que a abertura do Gyakuten Saiban compete com a de Terraformers? Com a pior da temporada, no caso. Eu falaria que compete, só que a de Terraformers é tão ruim, cara. Mano. Não, eu não concordo porque tem a de Mayorga. Tipo, o tanto de padrão que a de Gyakuten Saiban consegue ser, a de Mayorga consegue ser ainda pior, sabe? A de Mayorga é o sombrio e realista, é de padrão. É tipo, acho que a Mayorga é abertura genérica, só que tipo, eu não acho ela muito ruim, não. Cara, a de Gyakuten tem girassóis. Cara, girassóis. Cara, e quando o filme tocar de que os girassóis, só usa os girassóis no anime por causa do símbolo de advogado que ele tem? Meu Deus do céu. Eu não tinha percebido isso aí. Não, isso não tem no jogo. Eles criaram isso pro anime. Enche de girassol em todo lugar. A mão do diretor aí. Meu Deus, autoralidade. Autoralidade é que o cara na cena de morte tá tocando música feliz com discurso positivo, né? Mas falar uma coisa: o encerramento de Gyakuten Saiban é um dos melhores da temporada. Eu também acho. A abertura, ela tem um momento em específico terrível, que é o final. Aquele final, todo episódio dá vontade de estrangular alguém. Que algum editor zoou a abertura. Termina do nada. Acaba do nada, né? Meu Deus do céu. Acabou a abertura. Não, quanto às imagens, eu só não gosto dele correndo no campo. Porque aquela parte dele com o promotor na balança e deles discutindo. Nossa, ele com o Miles na balança é, tipo, muito mal animado, tá ligado? Lógico. O inteiro é. Mas se comparar com a imagem dele correndo no campo de girassóis, cara, o maior problema de Ace Attorney no quesito de animação é que o anime, ele tá com tanta pouca grana pra animar que os frames parados são feios. O maior problema de animação é que é uma bosta. O Ace Attorney, ele tenta ser um jogo, né? Esse é o problema. Só que ele não é um jogo, ele não tem interação. Ele usa os ângulos do jogo, ele usa as letterings do jogo, ele usa tudo do jogo, um pacing do jogo, uma trilha sonora super estática e meio travada, é tudo meio travadão. O storytelling é um storytelling de jogo, só que ele não funciona como storytelling. Não funciona como uma história contada, assim, onde tu não tem interação. Tosco, simplesmente, sabe? É idiota, é ruim. É, pra mim, tipo, eu nunca pensei que ia fazer essa comparação na minha vida. Mas Ace Attorney, o Gyakuten Saiban, pra mim é tipo Warcraft, sabe? É a prova de que ser bem adaptado, pegar tudo da obra original e colocar nessa adaptação, não é uma prova de qualidade. É, mas é isso aí mesmo. Tipo, o primeiro episódio é muito ofensivo. Tu tem os closes na mestra do Naruhodô e, tipo, pô, aquele close é só porque é algum tutorial do jogo, saca? Só que na narração não funciona, porque é como se ela fosse pra falar algo de importante, só que ela não tá falando nada de importante e ao mesmo tempo ela parece super robótica com aquele close. É muito ruim. E tu tá numa subjetiva com o Naruhodô por nenhum motivo, tipo, o que ele tá vendo não diz nada, então tu não precisava tá vendo através dos olhos dele. E a própria resolução do mistério é idiota. Tipo, muito óbvio a resolução do mistério. Ou é óbvio ou é mágico. Não tem meio termo. Não tem nada que seja lógico. O que me deixa muito puto é que ele é muito injusto. Ele é muito frustrante tu assistir aquela porra. Tu tá resolvendo um mistério e um cara chega e fala: ah, não, mas ele é o culpado. Ah, então prendam ele. Tipo, simplesmente alguém chegou e apontou pra alguém, disse que era o culpado e vão prender a pessoa. É frustrante. Tu tá vendo lá a resolução do caso, bosta, mas é uma resolução de caso. E aí tu tem um mistériozinho e aí alguém chega e aponta. Ah, não, mas foi ele. Deu, ah, então prendam. Ah, que velho? O que tá acontecendo? Simplesmente apontou pro cara e o cara vai ser preso? Que porra é essa? Cadê o mistério? Cadê a resolução? Cadê o puzzle? É a resolução de mistério mais injusta que eu já vi na minha vida. E é muito frustrante tu assistir isso. E é foda, porque no jogo, tipo, na mecânica do jogo, você é o Fênix, o Naruto. E durante os tribunais, tipo, como você é ele, você tem que descobrir o que tá rolando. Você tem que, tipo, juntar os negócios. Você tem acesso a todas as pistas, as informações e tal. E no jogo acontece de, tipo, por exemplo, isso é um exemplo mais específico, mas no jogo acontece das vezes de você tacar uma prova que tá errada, e aí, tipo, você se fode e tal. Aí tenta passar isso pro anime e não dá certo. O anime não se foca em, tipo, mostrar ele, o Naruhodo, como pessoa que tá tentando descobrir o caso. Joga no anime como se alguém estivesse jogando com ele. É alguma coisa assim mesmo. Tu não vê ele pensando sobre as pistas, né, e tudo mais. Tu vê de fora, mas tu não entende o raciocínio. Tem umas passagens que, tipo, são diretamente uma contraditória à outra. Tu tem um personagem do rival dele trazendo uma prova que não tinha sido trazida, né, porque era aquele caso onde esse rival dele tava mancomunando ali com o criminoso, né. É um dos primeiros casos lá, da morte da mestra dele. E esse rival dele tem uma pista que ele não tinha. E aí isso gera tudo, umas dúvidas e tudo mais. E aí depois o Naruhodo vem com uma pista que o outro cara não tinha. Com uma prova, no caso. E aí quando o Naruhodo vem com uma prova nova, o caso é adiado. Mas quando o outro cara veio com a prova nova, o caso não foi adiado. Como no jogo você é ele, se no jogo você, tipo, tenta achar alguma ligação que não faz sentido nenhum, tipo, porra, ok. Porque é você que tá jogando. Você tá ali no papel e você não é estudante de direito. Mas se você tá assistindo e é um personagem que tá formado e fala aquelas merdas que ele fala, às vezes, em alguns casos, não faz sentido pra quem tá assistindo, sabe? A mestra dele chega e fala, sabe essas provas aí que tu não viu, porque não sei, tipo, te colocaram nesse caso, tipo, tinha um monte de prova e colocaram advogado de última hora, não deram porra nenhuma pro cara ler nem nada. Acha as contradições. Ô, Willy, é esse o meu trabalho. Não sabia, não. Ai, meu Deus, cara. E só pra terminar, tipo, um comentário de que quando o anime estreou, esse amigo meu que eu comentei que é viciado, ele chegou pra mim e falou, tipo, cara, vai assistir porque tá idêntico ao jogo, né? E eu fiquei animado, porque, tipo, eu já joguei o primeiro caso no jogo, né? E é legal. Aí eu vejo no anime, porra, tá idêntico demais. Não precisava. Beyblade Burst. Meu Deus, agora é o Sérgio Júnior. Vai lá, Sérgio. Brilha, Sérgio. É a minha hora. Chegou o motivo de eu estar aqui. Tá, Beyblade... Eu quero constar que, tipo, eu sou literalmente a única pessoa no planeta Terra que tá assistindo anime, porque os fansubs atrasaram, tipo, tá uns 4 episódios atrasado. Eu sou o único que tá acompanhando e que reclama, tipo, cadê meu Beyblade? Só que eu quero constar que eu fui assistir, tipo, com maior hate, assim, né? Eu já fui assistindo preparado pra odiar. E só que não foi isso que eu achei. Acabou sendo um anime bem sincero no que ele se propõe, que é, tipo, não tem nenhuma questão, não tem nada sobrenatural, não tem poderes. As Fera Beads que tinham nos primeiros animes, que tipo, era literalmente monstros que saíam dos peões. Nesse anime novo virou só, tipo, algo até, entre aspas, metafórico, talvez, não sei. Tipo, não tem nada de realmente perigoso, não tem nada de realmente importante acontecendo, e isso é bom. Porque, porra, são crianças tacando peão. Não tem nada de perigoso nisso. É muito legal você poder acompanhar, tipo, o protagonista que não é o melhor personagem no mundo, mas ele consegue ter o carisma dele. É interessante poder acompanhar ele, tipo, no que ele quer, no porquê que ele tá jogando, no quanto que às vezes, por exemplo, ele ganha 2 duelos lá de Beyblade, ele fica todo fodão, e aí, tipo, ele se fode depois. Ele já se fodeu mais do que o protagonista de ReZero, porque ele é babaca, tá ligado? Ou seja, Beyblade melhor que ReZero. Nossa, irritou muita gente. E sei lá, o anime ele é tão despretensioso, sabe? Quando você tem lá o torneio de Beyblade que tá tendo, não tem uma multidão gigantesca assistindo, igual, tipo, Kuroko, que é um jogo, um treino entre colegiais e tal país inteiro, assistindo. É tipo um torneio de Beyblade e tem tipo umas 15 crianças assistindo. É isso, sabe? E é bem legal. Quando o protagonista perde, tipo, porra, é algo que impacta ele o suficiente pra, tipo, ele ficar triste, mas ele não quer odiar tudo, igual seria um Yu-Gi-Oh! Da vida. O que o Sérgio falou ali me lembrou um pouco até do feeling de Gundam Build Fighters. Só que pior, porque eu tentei ver o primeiro episódio de Beyblade Burst e achei uma merda. Eu ia comentar isso. Mas Gundam Build Fighters é bom, ao invés de assistir Beyblade, vocês podem assistir ele. O o Beyblade, apesar de todo esse discurso de amor que eu dei, não é bom. É ok, não ofende, tem muita coisa pior na temporada. Beyblade é ruim. Beyblade, o show vai começar. Let it rip já. Kuromukuro agora. Kuromukuro, que era o anime de comemoração de aniversário. Isso. Anime de aniversário da PA Works. Que, pelo outro anime de aniversário da PA Works de 5 anos, né? A gente... 15 anos, isso. A gente tinha colocado algum hype e que tá sendo uma merda, por enquanto. Não tá sendo uma merda, né? Não é tá guerra. Tá sendo bem medíocrezinho. Tem uns conflitos legais até, mas... Ah, cara, ele é exatamente o tipo de coisa que ele irrita pelo ete. E eu nunca... Assim, o pessoal que me conhece sabe que eu não sou de me irritar por ete. Que, sei lá, é normal. Mas, tipo, quando ele tem ete, ele desvia da história. Ele vai, sei lá, falar sobre alunos do ensino médio na piscina. E acontece. É sobre robôs gigantes destruindo mundos. Eu também não tenho muita coisa pra falar de Kuromukuro, sinceramente. Tipo, tem uns personagens que são mais ou menos. Eu gosto da abertura. Eu gosto da música de abertura. Da abertura eu nunca parei pra prestar atenção. Eu gosto muito da voz do cara que canta a abertura. Tem umas partes animadas muito boas, tem umas lutas legais. As lutas são bem feitas, na medida, obviamente. Não é nada demais. O Kuromukuro, tipo, ele tem uns personagens secundários completamente largados, assim. Que eles são um monte de zero esquerda, nenhum se destaca. Daí ele tem um personagem interessante, que é o samurai, e só. A menina é só chata como personagem. É isso, basicamente. E tem um plotzinho coerentezinho, normalzinho, só isso. É medíocre mesmo, não fede nem cheira. Tá falando de fim do mundo, aí de repente tá falando de vida escolar. Sim. Que não vai pra nenhum lugar. Enfim, ReZero. Ai, caralho. Agora? Não, é agora. Agora? Eita. É agora. Quando eu subo aqui deu errado. Eu me espero parar totalmente pra isso, cara. Até me ajeitei aqui. Vamos começar com uma frase muito simples, né? ReZero é ruim. Concordo. Eu digo uma melhor. ReZero não é bom. ReZero não é bom. Eu sou o time ReZero não é bom. Não acho que ReZero é ruim, não. É complicado. ReZero é um caso difícil. É um caso a ser estudado. Não, se fosse episódio... aquele anime que ninguém comenta da temporada, ele seria um anime que não é bom. Mas como todo mundo gosta, então ele é um anime ruim. Exatamente. Se fosse exatamente isso. Se fosse aquele anime que ninguém comenta, seria ok. Seria um Kuromukuro. Mas tipo, se tivesse todo mundo gostando de Kuromukuro, eu ia sentar muito pau nessa porra. Ai. Eu acho que ReZero é melhor que o Kuromukuro, hein? Não, ReZero é bem melhor que o Kuromukuro, pelo amor de Deus. ReZero pelo menos tem um foco narrativo, tá ligado? O Kuromukuro fica andando em círculos por séculos. Tá, vamos ser sinceros. ReZero não chega a ser ruim. É só que ele tem coisas que me incomodam insanamente. São coisas bem centrais pro anime. Tipo, o anime não sabe ler. Tipo, o protagonista. Principalmente o protagonista. O maior problema de ReZero pra mim se concentra no Subaru. Eu passei tipo umais 5 semanas discutindo o Igor. ReZero, tipo, aí quando o Subaru encheu o saco, tipo, parei de defender o bagulho, tipo, foda-se. O que vocês gostam em ReZero, assim? Pra não ficar só xingamento. Tá, eu vou tentar responder o que eu gosto de ReZero, apesar de eu ser do time do Igor, de hate. Mas, cara, eu gosto bastante de algumas coisas de ReZero, na verdade. Eu gosto que, tipo, ele conseguiu ser um anime medieval, fantasia e o caralho, RPG, que ele tá sendo bem diferente de tudo que eu vi, pelo menos. Que já é bastante coisa, porque eu vi bastante merda nesse estilo. Então, só por isso já ganha pontos, filho. É, tipo, eu gosto dos personagens, tipo, quando o Subaru não tá sendo completamente irritante. Tipo, tem umas conversas do Subaru com a Emília, por exemplo, antes do fatídico último episódio que foi exibido. Mas tem umas conversas lá pelo meio entre eles, assim, que tipo, pô, são conversas legais. Eu consigo imaginar amigos conversando daquele jeito, sabe? Sim, tipo, mano, nesse aspecto, o ReZero consegue ser bastante realista. E, mano, eu quero com minha teoria que o Subaru tá sofrendo sérios problemas mentais de tanto morrer, porque não é possível ele estar sendo tão retardado assim. Ah, o cara deve estar traumatizado. O último episódio que a gente viu foi qual que a gente viu? O 13. Cara, o final do episódio 13 abriu espaço pra um desenvolvimento muito legal do personagem, né? Vou por partes. Eu acho que o problema desse episódio 13, onde eles tentam tirar um pouco da artificialidade do personagem, né? Que ele é tipo super bonzinho e super quer ajudar sempre e super não sei o quê. É que ele tenta tirar a artificialidade através de situações artificiais. Tem uma conversa entre o Subaru e o cavaleiro lá na corte e tudo mais, que tipo, caralho, aquela conversa nunca ia acontecer. É um cara de terno chegando na corte falando, ô gente, presta atenção em mim, eu sei que vocês estão decidindo o futuro do país aí, mas eu sou um bostão, mas não, presta atenção em mim, tá ligado? Essa primeira metade da cidade foi tipo a pior parte do anime, tá ligado? Sim, foi muito essa extenso. Essa parte do Subaru de terno gritando lá, pra mim teve até um sentido depois que eu tava conversando com amigo meu, que tipo, como a galera ali sabia que ele tava relacionado com a Emília e ninguém gostava, ninguém queria a Emília, pra mim foi mais tipo, ah, deixa ele falar que ele vai queimar mais a Emília. Então eu consigo ver um pouco de justificativa nisso. Eu não vi ninguém reagindo assim, pelo menos. É, não, não mostrou, exatamente, não mostrou. Então, aí é o problema que eu acho que define o problema de ReZero. Ele não tem nuances. O anime de ReZero não tem nenhuma, nem um pouquinho de nuance. Até quando ele quer ter nuance, tipo, sei lá, a Beatriz diz que o Subaru tá nervoso. A Beatriz tem que dizer que o Subaru tá nervoso. Depois dele ter quebrado já. Aí ele já quebrou uma vez, chorou e tudo mais. E aí, nos episódios depois, a Beatriz chega e fala, ah, você tá fingindo que tá nervoso. E é a única vez que a gente vê isso. A gente não vê isso nas atitudes dele. Isso, tá fingindo que tá calmo. Mas tá tremendo, não sei o quê. Mas a gente não vê isso nas atitudes dele. A gente não vê isso em nenhum momento. Em nuances da movimentação dele, de olhar em fala. A gente não vê isso em nada. Ele sempre age de outro jeito. A personagem tem que explicitar, sendo que nem o ângulo de câmera tá mostrando nada, nem a posição dos personagens tá mostrando isso. O personagem tem que explicitar uma nuance. Ou seja, não é mais uma nuance. Isso que é um problema de não só ReZero, como muita adaptação de light novel, visual novel, que eles retiram o pensamento do protagonista, que, tipo, é basicamente a base da maioria dessas light novels, no caso. Eu não sei se é um problema. Pensamento é meio merda mesmo de tu colocar. Tu pode retirar o pensamento e traduzir isso pra... Né? É, pro visual, tá ligado? Passar as informações através do visual. E ReZero não faz isso. Em nenhum momento ele faz isso. Ou ele é muito comédia, ou ele é muito drama, ou ele é muito intenso, violento, sabe? A primeira vez que o Subaru morre, ele morreu, ele tá sendo estripado, ele tá, tipo, tentando alcançar a Emília, super dramático, a gente vê ele em subjetivo tentando alcançar a Emília, aí corta a cena, ele reviveu, ele começa a correr atrás dela e fazer piada. Tá tudo claro, de repente, e trocou o sentimento da cena completamente, tu não sente o personagem ali, tu simplesmente mudou. Muda o tom de voz, muda a paleta de cores, muda tudo. E isso se repete sempre, assim. Tu tem um episódio super denso, porra, o cara é mutilado pra morrer. Ele começa a passar mal, vomitar, é mutilado, e aí ele acorda e tá fazendo piada de cocô. Num dia ensolarado, numa manhã ensolarada, com a Emília sorrindo pra ele. Falta muita nuance, ele mexe com muitos extremos, assim. E o Subaru é um Gary Stu, né? Ele é perfeito. Quando ele não é perfeito, é o conflito do anime, né? Então, tipo, quando o anime tenta mostrar que ele não é perfeito, tu tem um arcozinho ali dele não sendo perfeito, e aí esse arco é resolvido e ele volta a ser perfeito. Ele não tem nuances, ele é um personagem completamente sem nuances e sem defeitos no modus operandi normal dele. Obviamente, tu tem os conflitos pelos quais ele passa, mas no modus operandi normal dele, ele é um ser humano perfeito. Ele é fraco, mas emocionalmente ele seria um ser humano perfeito. É engraçado disso, do Subaru ser, tipo, um cara perfeito, porque eu não vi muito ReZero, eu vi pouco até agora. E o problema que mais me incomodava é que a série fazia questão de te dizer que, olha, o Subaru era um otaku. E isso, de certa forma, criaria limitações pro personagem naquele mundo, só que ele age como se ele não fosse um otaku, tipo, pra que falar que o cara é um otaku se ele não é? Tipo, ele não age, não muda nada na personalidade dele. Cara, não, falar que ele é otaku é pra poder dar uma justificativa pra ele não se assustar tanto com o mundo que ele tá. É só pra isso. Eu só vi fanservice. Só vi fanservice. Só tipo, nossa, eu vou comentar sobre o trope desse anime. Tipo, ah, ele é um anime sobre um otaku indo pro mundo de fantasia. Ah, então eu vou comentar sobre isso. Esse troço de ir pro mundo de fantasia, tipo, é quase um gênero agora hoje em dia, tipo, escola mágica. Só que eu já li uns que, tipo, simplesmente, ó, o cara é transportado, tipo, é totalmente verídico, tá ligado? O cara não se espanta, mas ele... A justificativa dele não se espantar é, ó, nossa, eu devo ter sido transportado pra um daqueles mundos famosos de web novel, né? Já, tipo, tá se autoalimentando agora. Mas tu colocar isso na narrativa ali daquela forma foi, tipo, completamente desnecessário, porque nem como um Yabu ele age em nenhum momento, saca? Tipo, ele é um cara normal, até sociável demais, na verdade. Então, exatamente, tipo, você me fala que o cara é otaku, que o cara, tipo, ele é Hikikomori, né? É, isso daí. Só que aí, tipo, ele é um cara que ele tem um bom condicionamento físico, que ele sabe lutar relativamente pros nossos padrões. Ele luta melhor do que a gente, que tá nesse podcast, provavelmente. Ele é um cara que ele é super sociável, ele, tipo, não tem problema nenhum. Mano, ele luta melhor que, tipo, a maioria dos humanos normais, tá ligado? Tipo, você já viu aquela cena dele que a Felt ataca ele, sabe? É, não, Não, a cena da floresta. Cara, pra mim, o maior exemplo disso é toda aquela parte da floresta com os cachorros lá. Cara, é um absurdo um humano, tipo, sobreviver tanto naquilo lá. Tudo bem, ele se machucou pra caralho, se machucou. Mas, porra, ele tava mó se virando ali, tipo, cara, com cachorros daqueles, com um cachorro daqueles, tipo, você já morre. E outra coisa, né? Ele tenta tirar sarro de tropes e aí ele acaba caindo nos próprios tropes e fica por isso mesmo, né? E é sempre assim, sempre assim. Tanto que ele tenta tirar sarro de, tipo, o fato de ter menininhas e tal, a fim dele, e no fim acaba tendo menininhas a fim dele, e todas são a fim dele, e é isso aí. O Igor, isso que você falou sobre ele ser muito, tipo, preto ou branco, sobre o anime no geral ser muito preto ou branco, teve dois momentos do Subaru que, tipo, que tirou ele um pouco desse status quo dele de Gary Stu, que foi o do último episódio, né, a cena lá toda, e aquele momento quando ele quebra, que ele chora no colo da Emília e tudo mais. Essa cena dele chorando no colo da Emília, pra mim, foi muito melhor do que essa última, sabe? Porque, tipo, ele chorando no colo da Emília conseguiu me convencer, eu consegui ter empatia por ele tentando, sabe? Agora, nesse último episódio, tipo, quando ele quebrou de novo, pra mim foi só confirmando, tipo, cara, o Subaru é uma péssima pessoa, ele é um péssimo personagem. O meu problema é justamente que, tipo, quando é um episódio pra ele ficar mal, aí ele tá mal. Aí quando é um episódio pra ele ficar bem, aí ele tá só bem. Ele não mostra, tipo, o resto ele não tem um gradiente aí, né? Ele não existe gradiente, não existe paleta de cinza. Todas as emoções são, sabe, cores dentro da matiz dela. Ou ele tá totalmente azul, ou ele tá totalmente vermelho. Tem um episódio que é só ele tranquilo, assim. Ele consegue resolver o primeiro arco lá, o primeiro problema dele. Aí tu tem só uns diálogos de boa, aí tu tem uma interação comum ali, uma interação bem leve e tudo mais. E tu termina num cliffhanger mais intenso, né, mais violento. E esse episódio é muito bom. Mas quando tu tenta mudar, quando tu tenta dar uma mudança no meio do episódio, fica muito estranho, assim. Tanto que no episódio seguinte é isso que eu falei. O cara é mutilado e depois ele acorda fazendo piada de cocô. Então, só comentar mais três coisinhas rapidinho. Tipo, eu acho que você já vai querer pular pro próximo, porque a gente tá muito tempo já. Mas eu quero comentar três coisas rapidinho. O que você falou sobre ele morrer e acordar fazendo piada de cocô, às vezes não me incomoda tanto, porque eu acho um contraste interessante, tipo, por causa do que o poder dele possibilita pra história. Então não me incomoda tanto isso em alguns momentos. Mas as outras duas coisas que eu quero falar. Uma é que, tipo, outra coisa que me incomoda no Subaru, num geral, é que, tipo, ele é tão perfeito que, tipo, como você não consegue se identificar com ele em nenhum momento, na situação que ele tá, em que ele foi pra um mundo novo, com um poder, tipo, muito estranho e bizarro, ele não se questionar sobre isso em nenhum momento incomoda muito, pelo menos pra mim. Ah, eu não sei, eu acho que o problema mais é a identificação mesmo. O Subaru meio que já percebeu o que aconteceu, tipo, o anime deu pista pra caralho e, tipo, é uma das coisas que eles fizeram bem, eu acho, que é em relação ao poder dele, que ele percebeu o que é algo da bruxa, só que não foi escrachado. É, e não tem como ele saber também. Eu gosto desse mistério da bruxa. Uma das paradas mais interessantes do ReZero é o mundo, né, que a gente, talvez justamente pelo fato do anime não se portar tanto com o mundo e aí não ficar fazendo muita exposição, né, e tudo mais, tu vê que o mundo é muito rico e complexo ali, né, e é bastante interessante, as mitologias, até o fato deles terem contos diferentes dos nossos, por terem raças diferentes naquele mundo e tudo mais, e isso tudo é muito legal. Você tem CGs andando na rua no primeiro episódio, né, um monte de CG. É. Vários CGs. Mas aquele CG, eu acho que é um CG ruim, bem utilizado. Eu concordo. Quando a cena é intensa, ela é intensa e é boa, sabe? Pelo menos é uma cena bem feita, apesar de, né? Apesar de ter o Subaru, mas... ReZero tem seus momentos, assim. Tem seus momentos. É uma série ok. Só que, como a gente acaba discutindo com muita pessoa que gosta demais, a gente acaba, né, fazendo o papel de advogado do diabo e reforçando o nosso próprio ponto de que é ruim. Aí, por exemplo, eu não discutia com ninguém que gostava de Kurumo Kuro. Mas com certeza, se eu discutisse, eu ia falar muito mais mal do que eu tô falando de ReZero. Com certeza, eu tenho certeza. Jojo tá mais criativo do que o outro. Principalmente na parte estética, né? Que essa mudança ajudou muito na criatividade, principalmente nas transições que a direção coloca. Tipo, o Josuke levanta o pente pra pentear o cabelo, daí já corta uma cena seguinte. O pessoal reclama do character design. O character design do mangá, mano. O traço mal mudou. O que tu quer? Eu tô achando essa temporada de Jojo mais leve e ainda assim os personagens muito mais interessantes, sabe? Até tipo, o Jotaro tá mais legal. É, ele continua meio que uma porta. porta, só que ele é uma porta com charme. Né? Com uma maçaneta agora. É. Uma maçaneta bonita, é aquela, né? Porta de condomínio de luxo. É uma porta ornada, né? Ainda tem os pequenos problemas de roteiro do Araki, tipo ele esquecer que o Jotaro não pode parar o tempo. É, tem bastante. Não, mas isso aí não é muito problema de roteiro em si, porque o Jotaro não pode sair parando o tempo toda hora também. Não, mas eu falo, por exemplo, no episódio do Red Hot Chili Peppers, tá o Okuyasu conversando com o Red Hot, era um momento tenso, ele podia ter parado o tempo ali ou ter corrido em direção aos dois, não andado por 20 minutos. Até, corrido eu até, tipo, concordo, mas sei lá, ele para o tempo por um segundo, não ia ajudar muita coisa. Ah, porra. Cara, não é problema, assim, eu vou defender Jojo sempre, porque, tipo, é provavelmente a minha franquia de mangá favorito, mas é problema porque o Araki esquece dessas merda, o Araki sempre esquece. Ele mudou o sexo esquece. Da porra de um personagem no meio do mangá, caralho. Isso aconteceu mais de uma vez, tá, gente? Sim. Ah, mas isso é o estilo Araki, né? Então. A parada do Jojo é a criatividade, né? Aquele personagem malandrão lá que tenta extorquir todo mundo é muito divertido. A forma como ele vence ele. O Super Saiyajin, o Koichi. O Koichi é um personagem muito legal também. Todos os personagens ali são muito legais. Antônio, cara, é um episódio do restaurante. Porra, o episódio do Antônio é muito legal. Nossa. Essa primeira temporada, tipo, focou muito mais nessa parte mais comédia mesmo do mangá, né? Então, tipo, foi uma temporada muito mais leve, tipo, o arco inteiro ele é bem, entre aspas, slice of life, né? Talvez, dá pra dizer. Mas, tipo, tá muito mais leve, tá muito mais gostoso de assistir, igual era no mangá. E, tipo, me surpreendeu, porque, tipo, é o mesmo diretor, só que a pegada tá completamente diferente, completamente diferente. A direção do Jojo nunca foi ruim. A forma como ele usa o poder do Josuke é muito boa, cara. Caraca, como eu gosto daquilo. Não, mas o fato da aura do Crazy Diamond, que é o estante do Josuke, daquela aura dele ter uma textura de diamante, é um bagulho genial que, tipo, não tem nem no mangá. É exclusivo do anime e é muito inteligente. O anime é muito mais show de luzes, neon e o caralho, né? Muito mais. Muito mais. O céu do anime é roxo, cara. É bizarro. Tu tá gostando do poder dele que tu não chegou no Highway Star ainda, cara. Eu admito que às vezes ele dá uma, né? Dá uma esticada, assim, no poder. Dá uma esticada forte. Não, assim, tem um momento, ó. Spoiler do poder de Jojo. Tem um momento que o Josuke, ele, tipo, ele soca uma palavra que tá escrita com caneta, aí, tipo, a palavra apaga, aí ele usa o poder dele pra voltar a palavra, só que formando outra palavra, sabe? Sim, tipo, sim. Porra. Ele dá umas esticadas fortes ali. Tipo, pra poder do Okuyasu, tá ligado? Ele devia... Se ele tava apagando o tempo e espaço, não devia um vaso voar na cara dele. Devia, tipo, o muro ali que tava... O vaso tava em cima, devia ter ficado pra frente, tá ligado? Tipo, abrindo uma gaveta, saca? Ele dá uma esticada bem forte ali. Mas acho que é tudo perdoável, assim. Não é nada bizarro e... Quer dizer, é tudo bizarro, mas não é nada que te ofende e é tudo muito divertido e é tudo muito criativo. Criatividade é Jojo, assim. Criatividade. Criatividade define Jojo. Só tem uma coisa que tá me incomodando um pouco na direção até agora, que é quando é alguma cena mais tensa, assim, que ele taca a porra de um filtro. Que é um filtro que fica, tipo, meio estático, assim, que incomoda um pouco. Pelo menos me incomoda. Ah, sim, sim, fica meio tremido, não fica? Eu gostei disso na cena do Koichi com o cara que fica extorquindo lá. Que ele tem uma câmera de cima, assim, ele pega a câmera de cima da sala e aí é super. Tem um ponto de fuga super acentuado, assim, é todo estiloso. Muito boa essa cena. É, mas quanto à cor, não tem nem o que comentar, porque, tipo, Jojo é o único mangá que você não tem o direito de falar, tipo. Nossa, quando virar anime eu quero que o personagem tenha tal cor. Porque esse personagem vai ter tal cor, vai ter outra cor e vai ter outra cor também. Vai ter todas as cores da paleta de cor possível. É, uma exatamente. Pra cada cena. De hoje eu diria que é o terceiro melhor, se não o segundo melhor. Acho que é o segundo melhor até. Acho que ele chega a ser melhor que Kisnaiver. Eu acho melhor que Kisnaiver. Eu Como também eu acho. Sou bastante fã, eu gosto mais do Kiloluco, mas eu acho o Luco melhor. Agora a gente vai falar dos animes dessa temporada, que começaram nessa temporada e terminaram nessa temporada. Exatamente, os que a gente pode falar inteiro, assim. Vocês viram Cabaneri? Sim. Eu vi, sei lá, 5 episódios de Cabaneri. Cara, pra mim Cabaneri, por mais medíocre que seja, é um anime que vale bastante a pena assistir, sim. Porque, tipo, ele é muito bonito, né? Ele é inacreditavelmente bonito. Inacreditavelmente. Eu gostaria de chamar de fotografia. A fotografia do anime é muito boa. eu vou chamar de iluminação, porque é o que mais chama atenção. Não sei se a fotografia é tão bonita assim, não, pra ser bem sincero. Mas enfim. Eu vou falar iluminação, porque, tipo, cara, todos aqueles tons de cor, tipo, é uma sacanagem. Eu acho maravilhoso. Eu acho uma das piores coisas do. Vai tomar no seu cu, Igor. Quando é você fica em frame parado da menininha lá, da Loli, e ela tá com um monte de tom no cabelo, na pele dela, porra, é bonito pra caralho. E tá em movimento. Isso é legal. Eu gosto disso tá no cenário, nas roupas e tudo mais, mas na pele parece que o cara tem um bicho geográfico na pele dele. Pior, em alguns momentos, tipo. Alguns momentos parece. É, quando não é aqueles momentos mais chaves, né? Fica feio mesmo. É, não, mas eu vou concordar. Nos momentos chaves, esse número de tom de cores é realmente muito bonito. Mas tem os momentos que ficam meio estranhos, assim. Tipo, é um anime inacreditavelmente bem animado. Assim, é qualidade de filme. E qualidade dos filmes muito bons, a animação. Nos dois primeiros episódios, em especial, ele não economiza em movimento. Não economiza em movimento em nenhum momento. Tipo, na hora de virar uma maçaneta, na hora de dar uma tropeçada, fazer qualquer coisa, ele não economiza. É um anime muito, muito, muito incrível nesse sentido. E o resto, foda-se. Não, eu acho que vale a pena ver Cabaneiro também. Um dos motivos principais, até na minha opinião, é por causa do todo o universo dele. Porque não é muito comum sair anime steampunk nesse nível, sabe? Você não tem tantas obras assim. É comum sair anime steampunk, ponto. Exatamente, exatamente. Então, tipo, só por ser um anime steampunk e não ser algo detestável. Então acho que já vale a pena ver. Eu vou discordar, porque eu acho a construção de mundo a pior coisa desse anime. Por mais que tenha muito diálogo completamente imbecil, o diálogo é outro problema grande, mas pra mim a construção de mundo é o que caga o anime, assim. Tipo, é o que dá a impressão de que ele não tem nenhum compromisso. Primeiro episódio, tu tem toda uma construção em cima do coração dos cabaneiros, em cima de tirar a casca do coração e perfurar e não sei o que, e o protagonista tá fazendo uma arma que ele tem que levar num tubo gigante de pressão pra conseguir fazer a pressão suficiente pra perfurar o negócio. Episódio atual, qualquer arma perfura o coração do cabaneiro. O protagonista não leva nem mais tubo de gás, nem mais tubinho de gás ele tem. Ele simplesmente tem aquela porra daquela arma e aquela arma atira quantas vezes ele quiser. E tipo, tu pode passar a faca de manteiga na cabeça do cabaneiro que ele morre. É muito imbecil. Tu tem um foco fudido no coração e aí de repente, ah, mas o coração não era tão importante assim. Porque, sei lá, tu pode atirar na cabeça, tu pode tirar no pé, tu pode fazer qualquer outra coisa que o coração não é tão importante. Mas por que as pessoas tinham tanto medo? Deixa isso pra lá. E sabe espada? Tu pode usar espada também. Sabe todos esses samurais? Eles poderiam estar usando espada. Por que eles estão usando uma arma que não funciona? Ah, não, mas agora a arma funciona. Sabe aquele começo que a arma não funciona? Não, agora ela funciona, tá ligado? Vai ver, eles nunca pensaram nisso antes. Os caras estão morrendo, velho. Tipo, eles estão sendo pressionados. O ser humano, quando tá sendo pressionado, ele vai fazer alguma coisa pra se defender, tá ligado? Qualquer coisa. Ele vai pegar um pedaço de pau do lado dele e vai bater na cabeça dele mesmo, se for preciso. Ah, velho. Pra mim a construção de mundo caga muito esse anime. Pra mim uma coisa que cagou bastante foi quando chegou nessa parte atual que, tipo, tem um vilão agora, um vilão físico e fixo. E ruim. Né, que é o Riba. Não, horrível, horrível. Tipo, é um vilão completamente infantil, tudo que ele faz é por motivos infantis. Só que, tipo, ninguém se toca que ele é do mal. Ninguém da trupe dele. É. Tipo, mano, ele destruiu duas cidades inteiras. Então, tipo, ah, vamos continuar aqui com ele e tal. Não, a gente tá certo, a gente tem que matar, né? Porra. E chega num nível da falta de compromisso desse anime. Assim, esse anime, ele tem esse problema da falta de compromisso, né? Ele cria, ele dá foco numa coisa e aí foda-se essa coisa no outro episódio. Tipo, não é nem que ele seja contraditório. Ah, mas vai chegar um monte de gente e vai mandar e-mail. Ah, não, mas é porque isso, é porque não sei o quê, é porque não sei o quê. Eu não tô nem falando que ele é contraditório. Eu tô falando que o mundo, ele vai perdendo peso com o tempo. O que ele perde tempo em construir no começo vai perdendo peso com o tempo. E não tem um foco, né? Um foco na construção de mundo. E não tem mais perigo, né? Porque, tipo, tu tem dois caras imortais lutando em cima do Kotetsujo, né? Esse é um problema de construção de mundo, né? Falta de coerência é o menor dos problemas. Existem algumas faltas de coerência, mas a maioria não é falta de coerência, o problema da construção de mundo desse anime. Mas tem vários outros problemas. Tipo, os diálogos são terríveis. Os diálogos são infantis, os diálogos. Quando tu tenta resolver um problema mais dramático, o anime resolve muito rápido. Tipo, a aceitação dos cabaneri dentro do Kotetsujo. Aquilo é resolvido, parece que do nada, assim, tá ligado? Tipo, a galera, num episódio a galera não aceitava de jeito nenhum, aí no episódio seguinte a galera tava aceitando completamente os personagens. Completamente. Mas não é um problema tão grande assim, mas é aquele negócio que tu fica com uma pulguinha atrás da orelha, saca? E tu chega num nível de descompromisso onde os personagens literalmente teleportam. O Biba tá com uma soldada dele dentro de uma sala, ele injeta um negócio na soldada dele e a soldada dele começa uma transformação. Aí ela teleporta pra outro lugar e continua a transformação. Do ponto onde ela tava transformando, ela teleportou pra outro lugar e continuou daquele ponto. O anime nem tenta não mostrar que ela tá teleportando. Ela literalmente teleporta. Dado o nível da preocupação do que os caras têm com o roteiro desse negócio. Efeito de teleporte do Dragon Ball. É tipo mais vale. Como que é o nome? Aquele Kurusu, que é o samurai que fica do lado da princesa, que no último episódio ele aparece, tipo, do nada, junto do com nada. Um cara que eu não faço ideia de quem é. Ele aparece, tipo, numa casinha que é do lado da muralha. Primeiro que Nossa. Eu não lembro onde que ele saiu da party, em que momento que ele saiu da party. Eu também não lembro. Vocês lembram? Alguém mais lembra? Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Então, quando ele apareceu, tipo, calma aí, ele não tá com essa galera? Esse outro cara que tá com ele. Caraca, velho, isso é muito aleatório. Mas assim, se vocês querem ver ação e com uma música maneira, vejam Cabaneiro. E é isso que Cabaneiro tem, basicamente. Sakamoto Desuka, o que vocês acharam? Eu achei então, que tá com mangá. Bem pior do que mangá. O problema é que quando ele tem uma cena que demanda animação, que demanda movimentos, né, representar movimentos, ele é terrível, ele é terrivelmente tosco, assim. Muita coisa que é pra ser estilosa simplesmente soa como tosca. Uhum. Muita coisa que é tosca realmente soa como tosca, então fica legal, mas outras não ficam tão legais assim. Mas eu acho que às vezes a animação ajuda, tipo quando ele vai sentar no ar, por exemplo, o fato de tu ver ele indo pra sentar na cadeira e parando no meio deixa até a cena mais engraçadinha. Isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom. Essa cena é muito boa. No final das contas, tem umas paradas que funcionam, tem umas paradas que são muito toscas. E, em geral, a animação é o que fode com o anime. Cara, você tem aquele episódio que é do Sakamoto com as crianças? Nossa, pra falar desse episódio, eles estendem muito essa passagem dele andando na linha. Chega a irritar, cara. Estende, tipo, tem aquela cena que ele tá andando de lado, não sei se vocês lembram, que é simplesmente horrível. Yago Tensei Saiban tem uma animação melhor do que aquela cena. É foda. Jin não salvou os animes nessa temporada. Não. Definitivamente não. Não, mas eu acho que Sakamoto vale a pena. Tipo, ainda assim, se tu não quer ler o mangá, que é, no final das contas, read the mango, né? Não, teve algumas coisas que o anime conseguiu melhorar, na minha opinião. Tipo o episódio do karaokê, pra mim ficou melhor no anime do que no mangá, por causa da música, Nossa, é claro. O episódio do karaokê foi legal. Tipo, tem muito mais impacto quando ele arrota mesmo no anime do que no mangá. É bem bom. Esse episódio é bem bom. Quando ele fala que vai trabalhar na NASA, e caraca, esse episódio é muito bom. Mas é legal como, no fim das contas, tanto o anime quanto o mangá de Sakamoto, né, tipo, em quesito de roteiro, conseguiu construir um negócio interessante sobre como o Sakamoto influenciou as pessoas daquela classe, sabe? A parte do Kubo Ota eu acho terrível, assim. Eu acho a construção com o Kubo Ota pior de todas. Ah, sim, até a construção sim. com a mãe do Kubo Ota é melhor do que a construção com ele. Melhor romance, cara. Você acabou de ver. Cara, aquele episódio, que é o segundo episódio que ela aparece, aquela cena dela correndo atrás dele, cara, aquilo foi pesado, tipo, mesmo, mano. Eu fiquei tipo, caraca, mano, que bagulho tenso, triste. É triste. É um triste deplorável. É uma mulher de 40 anos, né? 40, 50 anos, sei lá. Casada, não é? Casada. Definitivamente não tá em forma. Correndo atrás de um adolescente enquanto finge que é o próprio filho. É deplorável. Mas é muito boa também. Mas, tipo, o jeito que... Todos não, né? Mas uma grande parte dos alunos ali da classe são recorrentes no mangá, né? Que fica muito evidente naquela partezinha que é o das memórias da classe, que eles ficam vendo as fotos. E, tipo, mostra o quanto que alguns ali realmente, tipo, mudaram algo na vida deles por causa do Sakamoto. Principalmente o Atsushi, pra mim, que é o delinquente Katou, que pra mim é tipo um puta personagem. Não um puta personagem, né? Tem um modelo também que começa a andar pelado depois. Nossa, isso. Ai, isso era pra ser uma piada. Muito... Caralho, por que que ele. Ah, velho, aquela cueca de abelha, que porra é aquela, velho? Mas funciona porque é pra ser uma piada sem graça. O Atsushi, desde o começo, eu acho que a construção dele é legal. A construção dele com o Sakamoto. Ele fazendo o ritual lá no fogo. É, um dos que eu mais gostei foi aquele que ele disputa com o delinquente loiro, o Hayabusa, o nome dele? É, o Hayabusa. E quem fica mais tempo lá, que eles ficam se empurrando, quem aguenta, que o policial tá passando, e o policial é tipo um juiz especialista naquele tipo de batalha. É bem idiota. O Hayabusa também eu acho um personagem bem interessante no... Mas pra mim o melhor é o Atsushi. A partir do momento que ele olha a foto do Sakamoto no celular dele e fala, vou botar de papel de parede, ele me ganhou. outra cena muito legal é aquela do professor tentando impedir o Sakamoto de fazer salto com vara. E o Sakamoto bota o bambu e o professor vira um quadro na casa de um velho. Esse cara negro contrasta bem com a árvore e a paisagem. Essa cena é muito boa. Mas nossa, pra mim uma das melhores coisas foi aquela parte que é as três meninas conversando sobre como conhecer o Sakamoto. Ah, sim. E aí o Kubota chega. Elas ficam competindo. Ah, não, meu foi mais romântico que o seu. Aí chega o gordinho lá. Eles comentam sobre como eles se conheceram. Caiu o Sakamoto colocando um anel nele. Mano, muito bom. Só último comentário, que a abertura do Sakamoto é uma das melhores dessa temporada, principalmente pela tosqueira. Ele dando checkmate com o cone. Caralho, aquilo é sensacional. Fazendo air guitar com a vassoura. Meu Deus, ele, cara. Botando a jaqueta do casaco dele pro manequim não pegar frio. Uhum. Nossa, essa abertura é muito boa. Agora a gente vai falar de coisa boa. Kagewani Show. É um curta de terror, pior do que a temporada passada, 1 de 10. Sério, é só terrível mesmo. É aquele negócio, eles tentam fazer animação com aquele estilo de teatro de bonequinho de papel, fica terrível, tosco, e eles tentam ficar sério e fica mais tosco, e daí cada vez que eles vão ficando mais sério, fica mais tosco, e termina num grande ápice de tosquice. O próximo é o grande Bungo Stray Dogs, que a gente disse que tinha muito potencial, o primeiro episódio foi muito legal e enfim. Muito legal não, né? É legalzinho. O começo do primeiro episódio foi muito legal, aquelas primeiras piadas e tudo mais. Eu gosto do humor de Bungo Stray Dogs, eu não acho um humor ruim não. Em é alguns momentos não tem graça nenhuma. É, mas... exatamente. Tem os momentos que funcionam e tem os momentos que simplesmente não. Mas o problema mesmo de Bungo Stray Dogs é que ele é um anime que fica apresentando um monte de personagem esporadicamente, né? É isso. Essa primeira temporada é: vou apresentar um monte de personagem esporadicamente. Todos os personagens. Todos. O penúltimo episódio. Todos. Não fica um bom personagem, né? Aqui de lá. O episódio da médica, que vão apresentar a médica, eu quis matar um ali. Eles apresentam uma mina loli lá que tem um poder de retaliar as pessoas com espírito. Ah, sim. E caralho, velho, o cara viu ela no meio da rua e tipo, meu Deus, eu lembro de você, eu conheço você. Não, tu não conhece ela, tu passou por ela no meio da rua, tu nem olhou pra ela, vai tomar no cu. Só ficou em slow motion o anime. Só ficou em slow motion, tu não olhou pra ela. Apresenta essa personagem e tem um super drama em cima dessa personagem que o cara nem conhece. E tipo, nossa, a personagem tá apresentada. Não, ela não tá apresentada. Ela não é uma personagem ainda. Eles apresentam a médica também nesse episódio e daí tu vê o que tá acontecendo ali muito antes de acontecer. E aí, tipo, rola o plot twist e tá. Tinha ficado bem claro desde o começo que ia ser assim. E além disso, o poder da médica é apresentado com o inimigo dela se surpreendendo com o poder dela, sendo que o inimigo dela já conhecia ela. Mas tudo bem, tudo bem. Não vou julgar, né? Pessoas esquecem o tempo todo. O cara fica surpreso fácil, já pensou nisso? É tudo assim. Ele apresenta um monte de personagem ruim e é isso. É essa. Um flashback. Bungo Stray Dogs é tipo, o último episódio ainda é apresentando o personagem. O penúltimo, o antepenúltimo. Não conclui nada. Primeira temporada. Ele só conclui uma coisa, que o cara veio do orfanato. Então, Bungo tem dois tópicos que eu quero comentar. Um é que, tipo, cara, nunca vi repetição ser tanto usada no anime igual isso. A única exceção, talvez, seja a cena do balanço em Naruto. A cena do protagonista sendo expulso do orfanato e a cena da menininha falando que matou 36 pessoas em 3 meses. Meu amigo. Meu amigo. É verdade. E aí eles apresentam um vilão como vilão fodão e tudo mais. É praticamente como se o cara chegasse pro protagonista e falasse: ô, olha essa foto, sabe esse cara aí? Vai aparecer nesse episódio, tá ligado? Não, ele é o cara mais Dark Ned possível, né? É. Preto e poder vermelho. O cara, e aí no final o personagem nem era ninguém, né? Ele é derrotado e tipo, foda-se, ele não importou nem um pouco. Todo episódio ele é derrotado. Esse é o vilão. Ele é derrotado pelo cara mais básico ali, da trupe, tá ligado? Bungo Stray Dogs é muito ruim. Cool. Concrete Revolution, segunda temporada agora, né? Terminou agora. E é um monte de temas solto e eles nunca se conectam. O que tu achou de Concrete, Eduardo? Concrete, eu só vi metade da temporada, tô esperando pra ver outra metade depois. Só que, tipo, tem um episódio muito ruim, que eu acho que é o quarto dessa temporada. É esse mesmo. É muito, muito ruim. Que é aquele do maluco lá que começa a falar uns bagulho e o pessoal começa a seguir ele. Tipo, que porra tá acontecendo aqui? Esse cara tá falando, eu não aguento mais a voz desse maluco, tipo, chega. siga. O cara começa a falar um monte de coisa óbvia e todo mundo começa a seguir ele, aí ele vira uma sereia e começa a voar no espaço. É esse o episódio, tipo, é realmente mano, isso o episódio. Eu pensei que tinha fumado um beck, disso, tipo, tava normal. Mas eu gostei dos episódios dessa temporada também. É porque eles são muitos temas esporádicos e eles nunca se conectam, parece, assim. E daí tu chega no final e a conclusão do personagem é: ah, a justiça é cinza, não é preto no branco. Obrigado. Nossa, que conclusão profunda, né? E o final é uma bagunça do caralho, assim. O final é uma completa, completa bagunça. O Giro, que é o protagonista, ele é literalmente a bomba tridimensão que se manifestou num bebê nessa dimensão. Isso é o Giro. É muito ruim. Alguns episódios esporadicamente são legais, sim. Alguns episódios de Conquest Revolution são legais. São deep, são interessantes e tudo mais. Não se sustenta como série. O episódio do... O episódio da guerra lá, que acho que foi o 20 em geral, que foi do que o robot escreveu, foi bom? Eu não vi esse ainda. Eu gostei, pelo menos. É um dos episódios que eu mais gostei. Aqui. Esse é o dos Imortais. Flying Witch. Só eu que vi Flying Witch até o final? Eu vi metade. Só você deve ter aguentado. É. O pessoal gostou bastante e eu, sinceramente, não entendi porque eu não vejo nenhuma qualidade. Não, ele é um anime bonito, ele tem uma boa trilha sonora também, mas meio que fica nisso, assim. Ele tem os momentos de comédia, mas são os momentos de comédia que não tem uma punchline legal, não tem um timing bom, não tem uma inversão de expectativa forte o suficiente, e ele fica num monte de nada acontece, estático, e é só isso, assim, é tudo meio que em slow motion. Tem uns episódios, que são os episódios que eles saem, assim, de casa e fazem umas paradas mais elaboradas, que a beleza do anime, junto com a trilha sonora, faz com que aquilo ganhe uma qualidade de ser mais contemplativo, assim, e isso ele consegue ser de fato. Quando eles vão colher flores, quando eles vão colher planta, daí eles vão no meio da floresta, ou quando eles vão visitar uma baleia voadora. São episódios muito bonitos e eles são contemplativos, eles têm essa qualidade agregada a eles. Só que muitos episódios são mundanos, eram pra ser meio engraçados, só que o timing do anime não ajuda, e é um monte de nada acontece. Assim, eu não vou dizer que ele é medíocre, porque ele tem qualidade. Ele é bem bonito e ele tem uma trilha sonora ok, e tem uns momentos contemplativos bons, que dá pra te sentar, assistir e relaxar. É, eu acho que eu diria que ele é médio. A dublagem é terrível, de todos os personagens, sem exceção. Mayo Iga. Só não é pior que Big Bird, mas é ruim pra caralho. É isso que tu vai falar de Mayo Iga. Ah, não tem muito o que falar, cara. Você tem tipo um ônibus lotado de gente, todos parecem que vão ser importantes, mas aí quem todos é importante são só tipo, os isso, três aí. Personagens idiotas pra caralho. O anime, ele tem um lado bom, que é tipo, o mistério dele é no começo. Eu não vou negar que tipo, é interessante pra caramba até. Ele consegue te prender, ele consegue te fazer imaginar, tipo, mano, o que, que vai acontecer? No que esse anime vai dar? Mas aí não dá em nada. Tem um monstro que é a personificação do seu maior medo. Aí, tipo, começa a mostrar o monstro de alguns personagens. E alguns desses personagens não são relevantes pra trama. Então não precisava mostrar o monstro deles. Só que aí, tipo, tem outros personagens do ônibus que nem cita qual que é o monstro deles. Então, tipo, por que mostrar de só alguns e não mostrar de todos? Aí está. Tem um personagem relevante lá que aí, tipo, mostra o monstro dele. Aí fica o episódio inteiro pra mostrar o monstro dele. E, tipo, ai, cara, é triste o anime. É horrível. Vale mais a pena Big Order, apesar de ser pior do que My Order, porque My Order é chato, Big Order é engraçado. Vamos pra Big Order então, já que tu puxou. Eu sei que Big Order tem uma cena com um míssil que é tão feia que é muito engraçada. É uns props de 3D CG, assim, claramente amadores. Parece que o míssil tá com diarreia e tá tocando uma música de jazz de elevador, assim, ruim pra caralho. Que é a única música que o anime tem. Eu sei, porque eu fui ver outras cenas e é sempre essa música. E é torturante a música, de tão ruim. Ô, louco, eu achei a música mó legalzinha. Mas só tem essa música e uma música instrumental, que é pra momento sério de verdade. Só tem essas duas, a trilha sonora inteira. É, eu vou tentar resumir Big Order o mais rápido possível. Tipo, é um anime que tem poderzinhos, poderes que tentam ser tão criativos quanto os de Jojo, mas falham. E tenta tanto ser Jojo, porque tem até os stands, tem os stands dos personagens. Mas são feios, são um 3D CG horrível, sem textura nenhuma. E o anime é rushado pra cacete. Nada ali é explicado, tipo, do nada, tipo, tá no meio de um clímax de uma situação que não foi introduzida pra você, mas você só tem que aceitar e assistir aquilo. E chega num ponto do anime que ele se resume a missões que você não faz ideia do que tá acontecendo, mas você tá acompanhando elas, e fanservice sexual, que é tipo, do protagonista com a irmã, do protagonista com a yandere, ou do protagonista com a monja. que tem. Mas parece bem bom, parece é bem rico, bom. Não é? Com certeza, com certeza. Cara, esse anime tirou o posto de Arcana Família como o pior anime que eu já assisti. Olha. E meu amigo, Arcana Família é uma sacanagem. Então vamos, só pensem nisso. Vamos pra Joker Game? Joker Game é o flop da temporada. Parecia muito interessante. A gente queria muito que fosse bom. Tinha uma proposta interessante, mas não foi tão bom assim. É, duas palavras, né? Potencial desperdiçado. Assim, eu pretendo falar mais disso em algum momento, algum texto, sei lá, ou sei lá, talvez até num podcast sobre como o Japão fala da Segunda Guerra nos animes. Talvez, é um tema interessante. Mas o Joker Game, ele, assim, nos primeiros 4 episódios dele, ele estabelece de forma bastante inteligente, tirando o episódio 3, que é meio que filler dentro desses 4 episódios, que ele não vai ser um anime sobre personagens. Ele vai ser anime sobre Zeitgeist. Vai ser basicamente sobre a mudança de Zeitgeist do Japão, do Zeitgeist do status quo, né, obviamente, do Japão ao se abrir para outros países na Segunda Guerra, ao ter contato com outros países, não se abrir, né, porque obviamente não estava aberto para outros países. Cara, é muito interessante como eles usam espiões para contar isso, porque no primeiro episódio ele estabelece que a espionagem é uma coisa que vai contra os princípios básicos japoneses, então tu tem um personagem ali que é a representação do japonês médio e o primeiro arco ali dele é para mudar, né, então tu vê o japonês médio começando a mudar e daí no final do segundo episódio ele é convidado a virar um espião também, então a partir do momento que ele é convidado a virar um espião ele não aparece mais, então tu sabe que esse japonês médio começou a mudar, mas tu tá vendo ele mudar através do que tá acontecendo com o exército japonês no mundo, né, porque isso vai impactar na sociedade depois. Aí no episódio 4 tu vê outros japoneses médios ali tendo posições diferentes em relação ao que tá acontecendo dentro da guerra, principalmente em relação ao que o Japão tá fazendo em outros países em certos momentos. Ele é muito inteligente tematicamente, só que ele não desenvolve isso. Eu gosto de alguns episódios tipo individuais de Joker Game, tipo mais pra frente. O trem do barco eu não gosto muito, só que o resto eu gosto. Não, o do barco eu gosto. Gosto bastante até, mas o do trem... O do trem é complicado. O cara tá escapando, o cara escapa da prisão lá na prisão, do interrogamento, eu tipo, acho legal. É bem bom esse episódio. O do Robinson Crusoe, né? Bem legal. Uhum. Assim, mesmo nesses momentos que ele é bem bom, ele acaba sendo meio expositivo, né? Mesmo no episódio 4, que pra mim é quase um 10 de 10, ele tem uns momentos assim bem... Que ele para e, vamos explicar o plot agora. Uhum. Mas... Joker Game, ele é interessante. Ele vale muito a pena tu assistir, eu acho. Só que ele flopa, né? Porque, por exemplo, tu já vê ali no episódio 3, por exemplo, o Japão indo pra outros países e tudo mais e iniciando a guerra. Beleza. É, iniciando a participação dele na guerra, no caso, né? Ok, mas isso não desenvolve nada tematicamente, assim. Isso é só um episódio pra fazer check-in. Tipo, isso aconteceu na guerra, então a gente tem que mostrar. Só que o tema ali não tá sendo desenvolvido. Não só o tema, mas a mudança do status quo da sociedade japonesa não tá acontecendo ali. Só tá fazendo um check-in histórico, assim. E às vezes nem a parte histórica dá pra entender direito. O anime é super obscuro e sobre isso, e aí ele não expõe direito onde que o personagem tá, o que que tá acontecendo. Às vezes o mistério é super... O mistério do episódio em si é super estranho de entender, porque ele não coloca os papéis dos personagens ali na mesa. Chega um momento que ele é até meio idiota em discutir esse negócio dos espiões contra o padrão do status quo japonês, e aí tu vê o tradicionalismo tentando lutar contra a mudança do status quo. E daí como é que ele faz isso? Ele cria uma agência de espiões rival adversária. Ele é até meio bobo às vezes em construir o tema, mas ele tem episódios bons. Ele tem aquele episódio, não sei se vocês viram até o final. Vocês viram? Eu vi. Eu não. Ele tem aquele episódio do cara que vai achar o prisioneiro de sei lá quantos anos atrás. Esse episódio é legal, por exemplo. Que ele vai ver o cara lá que morreu e daí ele tem certeza que é um espião e tudo mais, né? Eu acho um episódio um pouco maçante e também não adiciona muita temática. Só que é um episódio que a conclusão dele é muito boa. E a conclusão adiciona temática, né? Que o espião é um cara que, se ele morreu sem ninguém saber quem ele é e proteger as informações que ele tinha, ele foi um espião perfeito. Curioso porque aquele personagem que morreu naquele episódio era o espião que mais teve destaque no episódio 1 e na abertura. Então, tipo, fica uma expectativa fodida pra tu ver aquele cara em ação e tu nunca vê ele em ação. E é exatamente sobre isso que é, né? Ele ser um espião tão bom. É exatamente por isso que ele é um espião tão bom. É tão bom que a gente não viu. É, exatamente. O episódio seguinte desse também é muito bom. Que é aquele que... Não sei se é o seguinte ou o anterior, que um cara cara vai investigar o passado do Yuki. Investigando o passado sozinho, ele acaba desistindo da vida de espião, assim. O Yuki já previu que alguém ia chegar nele e ia tentar investigar o passado dele, né? E aí ele arma uma marapuca pros caras desistirem e tudo mais. Eu acho que Joker Game ia ganhar muito mais como anime se ele fosse um pouco mais, talvez, sincero. Tentasse ser um pouco mais despretensioso, sabe? Acho que os episódios em que ele é pretensioso, ele é muito bom, sinceramente. O que eu falo é porque, tipo, você tem um episódio duplo, que é, tipo, introduzindo o mundo do anime, e depois é jogado fora. Tudo bem, tem a temática que acaba sendo construída, mas, tipo, querendo ou não, se torna um anime episódico. Tipo, histórias de espiões. Talvez se fosse isso, eu acho que ia ser muito mais proveitoso, talvez, não sei. Não, o problema foi o follow-up desse episódio, né? Porque tu tem um follow-up na França que não apresenta o tema de verdade, que não segue o tema, que não dá seguimento ao tema. Se tu fosse direto pro episódio 4, porra, seria uma estrutura fantástica pra apresentar o tema de forma bastante subjetiva. Cara, seria genial, assim, se fosse direto pro episódio 4, sinceramente. Outro episódio muito legal é o último, eu gosto do último episódio. Apesar de, né, a gente tá diretamente dentro da agência de espião, e aí a gente sente falta de saber pelo menos o nome daqueles caras. Sim. Que a gente não faz ideia de quem eles são, parece todo mundo igual, então foda-se. É, pra mim, Joker Game, no fim das contas, acaba sendo meio que outro cabaneiro da temporada. Tipo, é um anime que ele não é tão bom, mas vale a pena ver. Vale mais a pena, porque Joker Game tem uma temática muito interessante e tem uns episódios que são muito legais. Antes de falar dos principais animes, eu gostaria de comentar rapidamente sobre duas séries que eu assisti na temporada e que eu queria dar um pequeno destaque. A primeira delas é o Sakame, ou famigerado spin-off de Tekkyu, ou como eu chamo, o Sakame Master Race. Eu diria que o Sakame foi um dos únicos animes, assim, que a gente acertou a aposta no cast passado, porque a gente disse que, de fato, ele poderia falar de tênis, e foi isso que aconteceu, de certa forma. O tênis é o foco principal da série, não é igual o Tekkyu, toda aquela megalomania de piadas nonsense e o ritmo frenético. O Sakame foi no caminho totalmente contrário, começando pelo estilo artístico, que eles deram uma mudada na paleta de cores. Tá um tom mais pastelado e como se fosse uma simulação de pintura com giz. O character design tá levemente alterado. Eu acho que eles fizeram isso como uma forma de distanciar, muito por conta do estilo. O próprio ritmo do anime mudou muito. O Tekkyu, ele compila tudo em 2 minutos e é muito frenético. Você se perde, você tem que ficar voltando pra entender piada. O Sakame, ele faz tudo de maneira mais lenta. Normalmente ele deixa um episódio com 3 a 4 minutos e inclusive coloca encerramento no episódio, o que é, de certa forma, surpreendente. O legal desse ritmo diferente é que tem um crossover com Tekkyu e que as personagens de Tekkyu reclamam do ritmo do Sakame. Chega a ser bem engraçado. E eu diria que esse ritmo mais lento é interessante para a proposta de O Sakame, que é basicamente a relação entre as personagens. Enquanto o Tekkyu foca totalmente na comédia, no Sakame a gente tem algo muito mais pé no chão, inclusive até trabalhando um pouco o desenvolvimento dos personagens, porque na história a gente tem um clube de tênis rival ao clube de Tekkyu na escola O Sakame, e duas alunas são terceiranistas, então é o último torneio que elas vão jogar juntas, e elas compõem um clube com mais outras duas garotas do primeiro ano. Daí a grande questão da história é que, como é o último torneio, as duas veteranas gostariam de fazer dupla no torneio, só que daí tem as outras personagens, daí fica toda essa questão de quem vai fazer dupla com quem, sendo que uma das primeiras anistas é muito melhor jogadora que a do terceiro ano, só que as duas queriam jogar juntas porque elas são amigas de longa data e a última chance delas. Daí o Sakame trabalha a relação dessas personagens a ponto de criar um desenvolvimento e ter uma conclusão no fim das contas, e encerrar aquele ciclo, que acaba sendo bem interessante, porque no Tekkyu você não tem nada além de piadas. Toda a série é sustentada pelas piadas e pelo carisma das personagens. Agora no Sakame a gente vê esse lado mais humano, e a série também fez o trabalho de se diferenciar na questão das personalidades das personagens em comparação com o Tekkyu, pra criar mais uma identidade própria, o que é bem legal, só que perde um pouco na parte do carisma, porque as personagens de Tekkyu são muito mais marcantes, de certa forma. E eu acho que muito por conta desse fator mais realista, quando o Sakame tenta aplicar uma piada mais nonsense, eu acho que destoa um pouco do que a série quer. Tipo, tem a personagem Tanaka, ela é recorrente no Tekkyu, e ela é que faz o papel nonsense no Sakame, e muitas vezes a piada dela acaba sendo jogada e fica meio deslocado. Acaba causando uma estranheza mesmo. Muito também por causa do ritmo, né? Pelo Tekkyu ser acelerado, esse amontoado de piadas uma atrás da outra acaba funcionando. Agora no Sakame, que é mais lento, do nada corta pra uma piada que não faz tanto sentido, acaba ficando sem graça. Mas no geral acabou sendo uma série legal de se assistir. Eu não diria que é melhor do que Tekkyu. É só que por ser diferente, eu acho que justamente valeu a pena. No geral, eu recomendaria o Sakame pra quem tem interesse em Tekkyu, mas acha muito louco pra tentar acompanhar. Pelo menos o Sakame é algo diferente, que mantém características que a gente vê em Tekkyu, só que de uma maneira mais light e mais acessível. E também eu gostaria de destacar a terceira temporada do Sailor Moon Crystal. É muito por conta daquilo que a gente já comentou no início do podcast, de que a gente tinha certeza que seria uma merda completa, só que foi totalmente ao contrário. Muito por conta do investimento que teve na parte da produção do anime. Eu não sei se foi por conta de feedbacks negativos por parte do fandom, ou se foi uma decisão mesmo da Toei, mas de certa forma vale o destaque por essa transformação mesmo. Muito por conta da entrada da Chiaki Kon na direção. Ela tem muito mais noção de direção do que o diretor anterior. Você consegue perceber pelos ângulos que ela usa, pela construção. A maior representação disso está nas novas transformações da Sailor, no qual eles abandonaram aquelas de CG medonho e fizeram novamente tudo em 2D, homenageando a série clássica. E você também nota o peso da direção na abordagem da série, porque a Chiaki já tem um histórico de séries voltadas ao público feminino, porque ela já trabalhou em Junjo Romântica e Hanasakeru Seishonen, séries dedicadas a um público feminino maior. Então, nessa terceira temporada, eles conseguiram trabalhar, de certa forma, um novo reboot, porque eles apresentam elementos novamente, eu acho que é para quem decidir acompanhar da terceira temporada em diante, e eles foram muito felizes em adaptar o arco do Sailor Moon S, que acaba sendo uma das melhores coisas do mangá, apesar de que fica a ressalva de que, independente da melhora na qualidade, o Sailor Moon ainda tem muitos problemas por causa do material original na parte da história. Só que a produção conseguiu dar a volta por cima e trazer uma nova identidade, um novo frescor para a série, e isso é muito interessante comentar. O próprio character design, que era um problema absurdo nas primeiras duas temporadas, tá muito mais consistente. As personagens agora têm queixo, não têm testas gigantes. Eu acho que eles souberam trazer novos ares e colocar Sailor Moon com um anime comparável ao dos anos 90. Fica o destaque por conta dessa redenção. Agora um que todo mundo viu, todo mundo não, só eu vi essa porra. Todo mundo não, e todo mundo Tanaka deveria ver por causas contratuais. E ninguém viu, só eu vi. Ninguém viu. Vai ser todo mundo demitido dessa porra, é isso. Tu viu? Tu viu até o final? Vai se fuder. Até o final não, mas eu vi. Ah, eu tô vendo. Então, a gente vai falar de Tanaka-kun, Aitsumo, Kedarugi. A gente ia falar desse no outro podcast simplesmente porque tinha o nome Tanaka. E a gente assistiu simplesmente porque tinha o nome Tanaka. E foi surpreendentemente legal. Tipo, de verdade. Foi bom de verdade. Atendente do McDonald's, melhor wife. Primeiro, assim, todos os personagens são bons. Todos. Tá. Tirando as irmãs menores dos dois protagonistas. Do isso. Todos os outros, tipo, seis personagens ali que importam são muito bons. É curioso, né? Porque o Tanaka-kun, ele faz um negócio semelhante ao Flying Witch, que é fazer humor pelo não fazendo humor. Ele te nega a punchline, ele cria um build-up bem claro pra punchline, e na hora de dar a punchline, ele nega dar a punchline. E essa é a piada. É isso que gera a piada. Porque tu tá esperando uma punchline e tu não tem. O cara não tem força suficiente pra continuar a piada. Tipo, foda-se. É, exatamente isso. O cara é tão preguiçoso que ele não tem força pra continuar a piada. Só que de diferente de Flying Witch, ele faz isso muito bem. Cara, tem umas transições de... transições de cena desse anime são muito boas, porque tem umas piadas muito engraçadas. E tem uma transição de cena que, tipo, ele tá conversando com o Ota e aí ele fala algo muito constrangedor e tu espera que ele vá responder com muito afinco, porque o que ele falou foi muito constrangedor. Só que ele fica quieto e tipo, meu Deus, ele realmente não vai falar nada. Ele falou dos peitos da Shiraisha, tipo, é muito como assim? E todos os personagens são bons, cara. A Miano, que parece uma personagem só pra ser fofa e tudo mais, ela é, assim, uma personagem muito pra ser fofa. Ela consegue ser muito fofa, de uma ótima forma, mas ela também é uma personagem determinada, ela é uma personagem que quer mudar, e ela é uma personagem sagaz. Com o tempo, ela se mostra uma personagem sagaz, o que é surpreendente, de certa forma. A Shiraisha é muito humana, ela tem conflitos, o amor que ela vai sentir, a paixão que ela ganha no decorrer da série é bastante incrível, assim, porque ela encontrou alguém que entende ela. O Tanaka é um cara, apesar de ser muito preguiçoso, e tem umas piadas muito boas com o fato dele ser muito preguiçoso no começo, principalmente, que ele parece meio que um cara que não quer ser o protagonista de jeito nenhum, e acaba virando protagonista por causa disso. Tem a cena que ele quer tanto ser um personagem de fundo que ele perde a cara. Tem umas cenas que ele fica invisível, assim, é muito bom. O Tanaka é um cara compreensivo, é um cara que, por ser tão calmo, ele tem uma visão de mundo diferente das outras pessoas e ainda assim incrível, por mais que, obviamente, a característica dele de ser preguiçoso seja irreal, né? Mas essa é a piada. O Ota é um cara super amigo e também super cheio das características. Ele é um cara com vontades. Ele é um cara forte que gosta de doce. É, ele é um cara forte que gosta de doce. Essa é uma boa piada, só que ela não é uma piada exaustivamente implicada dentro da narrativa ali. Ele é um anime criativo, que ele se deixa levar pelo próprio ritmo. Eu não assisti, mas eu só quero perguntar uma coisa. É no Tanaka-kun que tem os Machucos. É, o Machucos, é. Sim, é isso mesmo. Eu só vi isso e achei genial. Já quero assistir só por causa disso. Tem uma transição de cena que é basicamente o Tanaka deitado. E aí, tipo, a câmera vai andando lentamente pelo Tanaka deitado. E aí tu espera que ele vai fazer uma coisa e não faz nada. E é exatamente por isso que é tão engraçado. Tem muita coisa legal no Tanaka-kun. Ele é um anime um pouco lento. Tem algumas partes que, tipo, simplesmente não tem piada e são muito maçantes, né? Porque é um anime sobre um cara que dorme, então seria difícil ele não se tornar maçante eventualmente. Só que quando ele engata no humor, quando as piadas começam a funcionar muito bem, ele se destaca pra caralho, assim. E até quando ele engata num viés mais dramático, mas quando ele abraça esse viés dramático, que é principalmente no episódio que a gente tem do ponto de vista da Shiraishi, ele é bom também. Ele tem muita narração desnecessária, mas enfim, mais uma característica. E ele tem uns elementos lúdicos legais, assim. Parece que ele abraça o próprio mundo, o próprio estilo, o próprio ritmo. A própria escola, ela é completamente diferente de qualquer escola que tu vê em anime. Ela tem uma estrutura diferente, uma iluminação diferente, uma paleta de cores diferente. E, tipo, tu tá vendo as coisas pela visão do Tanaka, então tu vê uns caras grandes, assim, como ursos. O Tanaka vê uns caras grandes, aí imagina eles como urso. E sempre quando eles aparecerem, eles vão estar como urso. Eles quase nunca aparecem, quase nunca. Mas sempre quando aparecerem, vão estar como urso. Ele usa esses elementos lúdicos que parecem uma piada para realmente construir a visão do Tanaka sobre o mundo. É um anime muito interessante mesmo. Falei demais, mas foi surpreendente, assim. Não é um anime que vai mudar a tua vida nem nada, mas é legitimamente divertido. Boku no Hero Academy, aquele anime do Kenji Nagasaki, que era um diretor que eu queria que fosse muito bom. Mas o trabalho dele em Gundam Fighters nunca será apagado. Nunca será apagado. Sempre será muito bom, não importa o que ele faça depois. A gente esperava demais desse anime, essa foi a realidade, né? A gente esperava demais. Assim, eu gosto muito de Boku no Hero, o começo, assim. Que ele tem uma construção do personagem principal, da relação dele com All Might e do mundo, que são muito competentes. Ele peca um pouco pelo excesso de flashbacks, né? E a animação não é tão primorosa. Só gosto que... Gosto da animação do anime, sabe? Até porque mangá não tem animação, né? Mas, cara, a temática de super-heróis, desde o começo tu já vendo super-heróis como algo que não, sabe? Algo que não é tão preto no branco assim. Desde o começo, por mais que o protagonista veja eles assim, o mundo sempre te deixa com aquela pulga atrás da orelha, assim. assim, a mídia, a forma como os heróis se portam e tudo mais, até o próprio discurso do All Might, como o próprio All Might se porta perante as câmeras e tudo mais, que ele tenta não cair, assim, ele tá muito fraco, mas ele segura a queda, e é um detalhezinho muito pequeno. Cara, os dois primeiros episódios são sensacionais, eu chorei pra caralho no segundo episódio, pra caralho, assim. A simbologia com luz, com o sol e tudo mais. Aliás, esses primeiros episódios por isso é duplo, espero que não foi. Podia ter passado numa semana só, seria sensacional. Mas... Não, eu já gostei só pelo fato de, tipo... Porque geralmente o primeiro capítulo de algum mangá da Shonen Jump, ele tem um número maior de páginas que é pra ser equivalente a um episódio de anime, o primeiro episódio de um anime. Não é pra isso, mas acontece isso, sempre não. É, sim, não é pra isso. Mas o primeiro capítulo de Boku no Hero tem esse número maior de páginas normal. Conseguiram separar em dois episódios e o ritmo ficou sensacional. Ficou excelente. A trilha sonora tá muito boa também, né? Até a música do My Hero, que rap, começa a tocar. Tá tudo muito bom nesse episódio. Tá tudo do caralho mesmo. Mas eu acho que o anime vai se perdendo, né? Ele vai tendo mais exposição, a animação vai ficando mais fraca. Parece que ele vai ficando mais escuro com o tempo, inclusive, né? A porcaria do canal deixou o bagulho mais escuro, aparentemente. Parece que eles botam a tela preta transparente, assim, meio transparente em cima do anime, que é escuro pra caralho. E tem muita exposição. E ele cai nos mesmos problemas de shonen, assim, sabe? Daí tu tem um episódiozinho só pra um personagem, e aí não desenvolve nada, mas fica só nesse personagem. É bem na caixinha, dentro da caixinha, nesse episódio que é só pra esse personagem, e nada mais acontece, nada mais é desenvolvido. E aí tu tem outro episódio, que daí tu tem um monte de exposiçãozinha, e aí a luta vai sendo prolongada por causa da exposição. Eu esperava acabou bem mais. Sendo muito vítima do hype mesmo, né? Isso não é problema da obra original, isso é tipo o Keiji Nagasaki não soube trabalhar o troço. Eu acho que é mais questão do formato mesmo que eles fizeram. Primeiro, eu acho que ele foi muito cedo, essa adaptação do Boku no Hero, e eles terem trabalhado com um Kur e, inevitavelmente, eles teriam que parar nesse arco da invasão dos vilões, porque logo seguido já começa o próximo, não daria pra eles adaptarem tudo aquilo em 3 episódios. Então eles resolveram parar naquele ponto e o material que tinha não dava. Então ele teve que apelar pra outras formas que De estender, e isso ferrou com o pacing, principalmente com os flashbacks que nem tem no mangá. O mangá tem uma sutileza sensacional, que, tipo, quase nenhum mangá, tipo, é tão sutil, pelo menos shonen, tipo, Shonen Jump, tu tá falando, né? Mario de Battle Shonen geral, tipo, Magi, que é considerado um ótimo shonen, tipo, 10 vezes mais positivo que o Boku no Hero, no caso. No primeiro e segundo episódio, tu vê essa sutileza, na real, em coisas pequenininhas, tipo, All Might tentando se segurar ali, a mídia vendo os heróis, o sorrisinho ali da mina gigante. Até muitas tipo, dessas essa parte do All Might segurando é mais expositivo, tipo, fica mais na cara que ele tá segurando, tipo. Ah, não. Cara, uma fração de segundo no anime. Não, tô falando antes de ele começar a agir, tá ligado? Que ele fica meia hora olhando pro Deku agindo e se culpando lá, tipo, de ele não conseguir agir. Eu achei uma construção boa pro clímax, assim. É, ficou um pouco expositivo, assim. Mas não é nada, tipo, é 9 de 10 fácil, assim. 9,5 de 10 eu daria 10 se fosse pra arredondar. Os dois primeiros episódios. O primeiro episódio sozinho não alcança muita coisa. Ele acabou sendo vítima da adaptação, infelizmente, né? A animação também não é tão boa quanto a gente esperava. Ainda assim, ele é muito bom. Tá, não é muito bom, mas ele é bom. Ele é um tipo um 7 de 10, por ser o Boku no Hero. Pra mim, o que mais sofreu ali na parte da adaptação do anime foi aquele arco ali da luta do Deku contra o Bakugou. Concordo. Pra mim, ele foi, tipo, muito mais arrastado do que eu me lembrava. O arco final, por exemplo, pra mim, deu uma redimida. Apesar do arco final também ter sido bastante positivo, né? Só que a luta do All Might contra o Nomo e depois o ataque dos vilões em cima do All Might, puta, aquilo é tenso, intenso, então, poderoso. Dá uma tensão incrível. É muito bom, é muito bom mesmo. Apesar de que a animação daquela sequência toda não tava completamente boa, tava 100% polida, né? Só que a distorção de forma deu uma fluidez muito interessante. É porque é uma distorção que funciona. Você vê Shingeki que distorce pra caralho quando eles estão pulando. Mais ou menos isso mesmo. É que distorção é bom pra mostrar o movimento, pra reforçar o movimento e tudo mais. Só que é um negócio que, se tu quiser deixar perfeito, tu tem que pulir muito, né? E é difícil fazer isso numa série, mas eu acho que eles fizeram um trabalho bom, sim, nessa luta. É que eu não sei se vocês repararam nisso, mas parece que o final do anime ali, o arco final, coincidiu com o arco que o mangá tava e formou uma rima temática ali muito boa entre os dois. Eu não sei se foi proposital ou não, mas, tipo, no momento em que o anime tratou do tema, o mangá também tava tratando, que é justamente sobre tirar o símbolo da paz do All Might. Foi uma feliz coincidência, digamos assim. O negócio que tinha me incomodado no começo era que eu não sentia a construção que o Deku teve ali pra ser um... a treinar e tudo mais, eu não sentia o resultado disso, porque tudo que o Deku fazia era fazer algum movimento e se machucar por causa do movimento e tudo mais. Eu queria ver ele usando a estamina e a força que ele ganhou naquele treinamento que ele fez com o All Might, botando em prática, assim, né? Só que isso meio que o anime não sofre tanto disso, assim, eu acho. Mas eu acho que era um negócio interessante pra desenvolver mais o personagem, sim. Mas foi o negócio que mais me incomodou nos exames físicos do que em qualquer outro lugar, porque, né, tu referencia exatamente o exame físico, que era um negócio que a gente tinha visto o personagem trabalhar durante um, dois episódios, sei lá, e aí depois tu esquece isso, aparentemente. Cara, eu gostei de Boku no Hero. Eu gosto muito dessa questão de ser um símbolo da paz e tudo mais. Acho que o anime tem muito potencial pra trabalhar esse tema, assim como o mangá já trabalhou. Então eu só quero ver uma segunda temporada logo. Essa primeira temporada, por ter sido lenta, não achei tão boa, mas a construção gradual que ela faz do símbolo do herói dá muita vontade de tu querer assistir mais. E agora o último anime, a gente deixou o último pro final, obviamente. O melhor. Olha só. Útil Patrolo Louco. Meu Deus do céu. É o melhor anime da temporada. Eu acho que todo mundo concorda. Espero que todo mundo concorde. Vai ser o melhor curso do ano. Se o Berserk flopar e voltar ao TQ, não sei não. Para de ficar duro. Cara, por onde começar a falar de Luluco, né? Primeiro que o Luluco é uma grande homenagem direta a tudo que o Imaishi e a Trigger fez. Não só a Trigger, o Imaishi também. Porque o Imaishi é, obviamente, um nome muito importante da Trigger, né? Então tu tem referência a Gurren Lagann, tu tem referência a Sex and Violence with Max Speed. Tu tem referência a tudo que a Trigger fez também, né? De original, pelo menos. Tu tem o Overjustice, que é uma mistura de Inferno Cop com Satsuki, com um óculos do Kamina, e ele vira o Granzen Bulma do Gurren Lagann. Cara, tu tem de tudo ali. Tu tem referência a FLCL na transformação dos personagens. E é tudo isso com aquela energia que o Imaishi sabe colocar, né? Aquela energia autista e hiperativa pra caralho. E é bem adolescente. Bem adolescente não, né? Bem infantil e pré-adolescente, justamente porque a gente tá vendo aquilo de forma infantil e pré-adolescente. Porque o Luluco foi um ótimo coming of age. É o coming of age, a história de romance que o Imaishi contaria. Seria dessa forma. Ai, ai, os filhos do Imaishi estão fodidos. Caralho, se o Imaishi tiver filho, fudeu, né? Vai dar conselho pros filhos batendo neles, tá ligado? Ele grita com os filhos, né? Só fala gritando com os filhos. Ah, a casa inteira, só grita um com o outro ali. Mano, isso é muito engraçado. Tipo, tá o Imaishi, tipo, sem a camisa com o Clinger, tipo, com os braços cruzados. O Imaishi tem um filho, aí ele deixa uma tesoura sem ponta assim em cima da mesa, bota fogo na casa e sai correndo pra nunca mais voltar. Cara, é muito louco, né? Tu tem toda essa referência, toda essa maluquice da porra do Imaishi. Não é um anime só do Imaishi, né? É do Amemiya também. E tu vê muita coisa do Amemiya ali, porque tu vê muito Inferno Cop ali. Muito Inferno Cop. Melhor conselheiro amoroso, né? Melhor conselheiro amoroso. É, tu vê literalmente Inferno Cop e tu vê um cara que seria tipo o chefe do Inferno Cop, né? Que é o Overjustice. Inclusive tem até a comparação dos dois. Eu tava esperando ele aparecer porque eu tinha certeza que faria uma comparação. Olha só que os dois são parecidos. E daí ele diria que não era parecido, mas... E foi exatamente o que aconteceu. Tem um momento sensacional com Overjustice, que tu tem uma câmera, um ângulo de câmera muito rápido, é uma câmera de cima, assim, né? É um plongé com um ponto de fuga bastante acentuado, assim. Tu tem uma perspectiva bastante acentuada. E daí, no fundo, tu tem um Overjustice. E ele é tipo um Inferno Cop, então ele é tipo um sprite estático, né? A única coisa que mexe nele é um fogo. Um recorte 2D ali. Exatamente. Então, todos os personagens são desenhados como se tivessem volume. O Inferno Cop é como se fosse 2D mesmo. Ele não tem volume. Cara, eu tive que parar nesse momento e começar a rir, porque é sensacional. E tem referências cada vez mais escrachadas. Primeiro tu tem o Overjustice virando o Granzen Bulma. É mais sutil no começo, depois fica muito escrachado a ponto de ele estar imundo dos outros animes. Acho que aconteceu assim, tipo, o Imaishi fez dois sets de episódio, um com referência, outro assim. Tipo, aí ele lançou o episódio do Kill la Kill, que é tipo medo escrachado. É tipo, vamos ver como nossos fãs reagem. Ah, gostaram? Lançamos com referência. Deve ter sido isso mesmo, porque eu não acho que tava planejado ter um episódio que aparece o Inferno Cop no inferno e tem até referência à piadinha da saída do inferno, que sempre dá pro lugar onde tu quer ir convenientemente. O Kill la Kill, tipo, muito menos escrachado que os outros, porque, tipo, o segundo é do Little Witch Academia, que tem tem personagem de Little Witch Academia ali. O do Kill la Kill, ele vai crescendo a referência, né? Ele é justamente vai crescendo, uma introdução. Só que nunca chega a ter um personagem de Kill la Kill ali, tipo, começa a tocar um Don't Lose Your Way no final. É, o do Kill la Kill é justamente isso. A introdução é esses episódios de referências absurdas e escrachadas. Mas aí tu tem uma construção ali de tu começar num planeta que parece de fibras da vida, aí tu entra dentro do planeta, ele é só fibras da vida, e aí de repente tu tem tipo um personagem feito de fibras da vida, aí tu vê, começa a ver os ternos do Kill la Kill, aí tu, ué, tá muito óbvio isso aqui, não tá? Não era pra ser menos óbvio? E aí de repente lá no fundo começa a tocar Don't Lose Your Way, daí tu, não, isso não vai acontecer, isso não tá acontecendo. E aí de repente começa o refrão de Don't Lose Your Way, explode aqueles kanji vermelho na tela assim, pá, pá, pá, pá, e caralho, Kill la Kill, velho, que foda. E é assim que tu termina esse episódio, e aí tu tá preparado pro que vem depois, e depois é só referência na tua cara, assim, O Luluco é tipo o melhor prequel já feito, porque com certeza um dia desse vai ser Trigger Girls, que vai ser tipo a sequência de Luluco. É, tem isso também, não. Né? Olha, eu não duvido nada que Luluco é tipo um prequel. E apresentar o próximo trabalho da Trigger no final, a maneira que eles usaram foi muito boa. Muito bom, cara. Muito inteligente. Tanto que daí você para pensar, nossa, quando eles chegam no planeta do Little Witch Academia, você fica perguntando, por que a protagonista não tá aqui, só tá essa? Uhum. Aí, tipo, chega no final, ai, mas entendi o que você quis dizer. E além de tudo isso, além de todas as referências, da forma bizarra do Imaishi e tudo mais, da própria homenagem que ele paga a Trigger e ao Imaishi, tu tem um tema muito bom dentro de Luluco, que é essa paixão que o Luluco tem pelo colega dela de classe e como isso é desenvolvido ao longo do anime. Primeiro, assim, o episódio 2 é sensacional. O episódio que introduz essa paixão é um episódio soturno, um episódio que tu vê aquele personagem como um mix de perigo e confiança e amor, e aí, puta, um episódio sensacional. É um episódio que tu se apaixona mesmo pelo Nova, assim, saca? E todo o posicionamento dele em cena, a música que toca, a forma como ele chega no meteoro, como ele age, é tudo sensacional. É muito bem justificado esse amor por ele. E a conclusão chega a ser metalinguística, né? Que tu tem uma personagem que queria ser completamente normal, ela se apaixona, e aí esse amor faz com que a vida dela mude completamente e vire uma bizarrice do caralho, que é representada através dessa forma do Imaishi, através da homenagem a Trigger e ao Imaishi e ao Amemiya, que também são conhecidos por serem tão diferentes e tão bizarros e tão malucos. E aí no final tu vê a personagem entendendo que é normal ser diferente, é normal ser maluco, cada um é anormal da sua própria forma e isso torna a normalidade normal. E isso é uma homenagem a Trigger, a ela mesma, assim, é o anime comentando da sua própria forma, é o anime comentando do desenvolvimento da Luluco, porque o amor é algo tão comum e algo tão trivial, tanto que o próprio vilão comenta, né, que o que a Luluco criou é tão trivial, por isso que ele quer, por ser fútil. É genial, cara. E daí tu tem até, nesse último episódio, tu tem até uma comparação, né, entre os pais da Luluco, que sempre fica meio que um mistério como é que é a relação dos dois, e a relação do Nova com a Luluco, né? E tu tem um paralelo entre os dois no final, que dá pra tu entender perfeitamente como é que é a relação do pai da Luluco com a mãe dela. E fica perfeito. O amor é esse negócio que muda a tua vida, que mexe com tudo, que abala as tuas estruturas, vamos colocar dessa forma brega, e deixa tudo mais maluco, mais confuso, e tu continua buscando por isso a tua vida inteira. É uma eterna aventura. E é um final até meio Millennium Actress, se tu parar pra pensar. A Luluco mesmo diz, né, que ela vai aproveitar essa busca, e ela vai buscar aquele cara pra sempre. E é muito o destino da Shioko ali. E faz muito sentido. E até comparável à temática de Millennium Actress, né? Que é uma temática que homenageia a si mesmo, né? Meio metalinguístico nesse sentido também. É genial. A Luluco, ela no final das contas aprende a aceitar a normalidade dela, né? É tipo como se fosse, tipo, uma pessoa que tem repúdio ao estilo diferente da Trigger aprendendo a amar a Trigger, sabe? É bem isso. Mas só acho que a Luluco, tipo, é melhor que a Ryuko. Eu gosto mais da Luluco, eu acho, agora. Eu ainda prefiro mais a Ryuko, mas... Bom, whatever. Prefiro a tia do Inferno Cop. Justo. Grenda. Se não fosse a tia do Inferno Cop, nem a Luluco ia saber a saída do inferno, hein? Olha lá, ó, tava tudo planejado, desde o Inferno Cop. Tudo um plano da Cobraldia. Se não fosse o sacrifício do Hellfire Boy, não espera, isso não serviu pra nada. Caraca, lembrei agora do... Quando a Luluco sai do inferno, é do tema inteiro pra ela. Aí o Over Justice tá tipo, Justice. É muito bom. Só que então. A Luluco chega pro Inferno Cop e fala: valeu pelo conselho, tio. Tio, eu tenho 21 anos. Caralho, o bom, o Inferno Cop é mais novo que tu, cara. Como você se sente? Aí, tu já foi um deus, Bonkowski. Olha aí, a gente tá perdendo pro Inferno Cop. O Inferno Cop já foi um deus com 21 anos. É.